Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Quarter speed. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Saudações morcegais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 100º episódio do Paranerdia, o podcast para nerds. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá vilão. E neste episódio número 100, chegamos no maldito número 100. Não que isso signifique grande coisa, mas estamos aqui. Significa o quê? Fica quieto aí, rapaz. Não é tua hora ainda, não. Se mete, não. É, tem que fazer, né? Um programa especial. Todo mundo tá dizendo que episódios múltiplos de 100 tem que ser episódios especiais. Então vamos fazer um episódio especial. Se você seguir a regra do podcast brasileiro, você, o episódio 100, na verdade, é onde você não trabalha. É onde você pega diversos pedaços de outros podcasts e junta e diz que é um podcast. É exatamente isso. Eu não ia fazer um episódio de melhores momentos, principalmente para a média, esses melhores momentos não existem. Ia ser 10 minutos, né? Ia ser complicado. Nem isso. Nem isso. Então vamos fazer sobre o que, Nerdmaster? Sobre o que será o tema de um podcast tão aguardado como o 100º episódio do Paranerdia? Eu resolvi ajudar meus queridos amigos da Iniciativa, que é aquele grupo de desocupados de blogs e podcasts de quadrinhos, e que eles resolveram falar sobre o Batman. Ah, um monte de gente tá fazendo episódios sobre um montão de coisa do Batman. E aí eu resolvi fazer o quê? Todos os filmes do Batman! Então senta que lá vem um podcast grande pra caramba! E pra falar esse tempo todo comigo a respeito dos filmes do Batman, eu não poderia trazer outra pessoa senão meu quadrinhologista de estimação, meu especialista em quadrinhos, o senhor Matheus H.K. Minvalli. Fala, Matheus! Boa noite, pessoal, e eu tenho a dizer, primeiramente, que o melhor filme do Batman ainda não foi feito. Já foi feito, sim. Chama-se Batman Feira da Fruta. Não, senhor. Teteus! Sim. Cadê Quadrinhossauro, filho? Então, o Quadrinhossauro está num hiato aí, porque eu estou estudando feito um filho da puta pra ver se eu sou alguém na vida, mas ele vai voltar em breve, rapidinho. Ah, muito bem. Enquanto isso, pelo menos você pratica um pouco aqui no Paranerdia, né? É isso aí. Muito bom, então. Mas não estou aqui sozinho com meu querido Matheus. Você, inclusive, já deve ter ouvido as vozes dos outros dois convidados. Um deles é o cidadão de um podcast que é bom, mas que não é lá grande coisa, que é o senhor Guizão Guilherme Baldi. Fala, Guizão. Olá, coisas e coisas. Tudo bem com vocês? Obrigado, Alexandre, por esse convite no episódio mais que especial. Tô aqui de fraque. De fraco. Com champanhe do meu lado pra comemorar esse 100º episódio. O Guizão tá tão emocionado pela participação nesses episódios do Batman que, inclusive, o avatar dele é um Batman de bigodes. Sim, que é muito mais que um Batman comum. Não é muito mais do que um Batman comum. Mas me diga lá, ó Guizo, como está nosso grande coisa? Está bem, está aí a cada 15 dias um episódio novinho, que é bom, mas que também não é lá grande coisa, pra você em www.grandecoisa.com.br. Uma recomendação que eu faço: assistam, ouçam, vejam, ouça, né? Pensem, falem, cheirem o episódio que o Grande Coisa fez sobre o Guia Definitivo da Rússia. É, olha, eu ia falar a mesma coisa, viu? Eu só, estou aqui de pé, dando uma salva de uma palma. Porque é de fato um episódio sensacional, cara. Cara, você ouve este episódio e você sai mais macho. Ou mais bêbado. Ou radioativo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre desconfiei que eu nasci no país errado. Agora eu descobri onde eu realmente deveria ter nascido. Na Rússia. Então tá bom. Só digo uma coisa pra vocês. Vou deixar aqui, obrigado pelos comentários. Vou deixar aqui a indicação do próprio podcast sobre a Rússia pra vocês. E digo uma palavra. Zapoy. Se você quiser saber do que se trata, ouça lá. Zapoy. Só toma cuidado com o crocodile. Mas, além de Guizão, nosso querido Guilherme Baldi, também temos aqui este senhor muito bem apessoado, o senhor André Facas. Fala, Facas. Muito obrigado. Eu estou aqui de fraque e sunga branca. Só pra poder. Fraque e sunga branca de rede. Ué, Pato Donald sempre usou fraque sem calça, eu não posso usar de sunga? Pode. Então. E a galera te acha onde pelas internets da vida? Olha, estou lá naquele recântico tranquilo, conhecido como quadrim.com.br, lá com alguns textos, o podcast sempre muito satisfatório. Também participando aí por aí, vocês vão ouvir bastante a minha voz da iniciativa. Uhum. Né, porque como a gente teve essa ideia maravilhosa, que alguém algum dia ia ter ideia, também não vejo vantagem nenhuma, mas legal que mais doido do que a ideia de juntar todos esses podcasts malucos é o pessoal topar, que acho sim. Sensacional. Eu sempre fico muito espantado com a quantidade de gente que topou entrar nessa brincadeira anual aí. E esse ano não podia ser diferente, é pra falar do Batman, né? Todo mundo falando do Batman, sempre fala do Batman, e quando a gente foi pesar pra ver os temas do ano, não teve muita outra escolha, né? Então a gente conseguiu até convencer o pessoal do Aracnofan, do Marvel 616 a gravar do Batman, eles vão gravar também. Isso aí foi uma vitória, hein? Isso foi uma vitória. Convencer o Macagarin a falar de outra coisa que não fosse Homem-Aranha é foda. Cara, mas o Macagarin, ele fala mal até das coisas que ele gosta, né? Nunca vi um corintiano falar tão mal do clube como ele, mas enfim. Voltaremos daqui a pouquinho com todos os filmes do Batman, depois dos recadinhos. Vamos lá. Feira da fruta, hey, feira da fruta. Recados. Aê, chegamos no Paranerd a 100. Caramba, demorou, hein? Um aviso muito importante. Este episódio sobre os filmes do Batman deveria ter sido lançado no mês passado por conta dos 75 anos do Batman, que isso aqui foi o episódio por conta da iniciativa. Mas sabe como é que é, né? Minha vida não tá muito atribulada, eu tenho que fazer tudo sozinho nessa bodega desse podcast, e mimimi, então eu tô lançando hoje. Então, não se incomodem com isso, peço perdão à galera lá da iniciativa, mas tá aqui, finalmente, lançado este bendito desse Paranerdia número 100 para vocês. Outros recadinhos, os métodos de contato do Paranerdia são o e-mail, que é o paranerdia@paranerdia.com.br, o @paranerdia, que é o Twitter, o @paranerdia dado Facebook, e tem Google Plus, e tem DeviantArt, tem uma porção de outras redes sociais. Se você quiser, é só você procurar Paranerdia na sua rede social favorita, que você há de encontrar qualquer informação a respeito do site, ok? Vamos então agora à leitura dos comentários feitos no episódio 99 de Doctor Who, segunda temporada. O primeiro comentarista foi ninguém mais ninguém menos que aquela monstruosidade do seu Mota, e falou o seguinte: 3 horas de programa? Alguém tá merecendo um puxão de orelha e um tapa na cara. Ainda bem que eu não curto o Doctor Who, não vou ter que escutar isso tudo. É absurdo, não é abusado do caramba querendo me dar tapa na cara, né? Mas vai lá, ele ainda continua. Eu digo e repito, se você dividisse isso em 99A, 99B, daria até um aspecto de porcentagem legal, mas fica a lição. Cara, me deu trabalho do cacete pra fazer, tu não é que eu tenho trabalho de fazer 2 casts? Vai pro inferno, edita pra mim, seu corno, em vez de querer ficar me dando lição de moral, puto. Bom... Outro comentarista foi o Willer. Ah, o Willer Vieira, que participou do programa, ele comentou que ficou gigante mesmo. E olha que você procurou resumir o máximo possível, mas nós não parávamos de falar. Está excelente, um abraço, tá vendo? Depois falam que eu sou culpado disso. Bah. Ah, e antes que eu me esqueça, continuando o Willer, né? Antes que eu me esqueça, obrigado, seu filho da puta. Prometido e cumprido. É, né? Eu falei que a galera podia pelo menos mandar um obrigado, seu filho da puta, né? Mas tá bom. Outro comentarista foi o Rafael Dourado, ele nos diz o seguinte: longe de mim querer questionar as preferências de ninguém, mas alguém aqui levou o dobro de tempo para falar sobre uma única temporada de 13 episódios do Doctor Who do que levou para falar de 5 temporadas inteiras de Deep Space Nine. Ó, seu corno, seu canalha, maldito, Dourado... Quando eu fiz o primeiro episódio do Doctor Who, foi no mesmo tamanho deste do Deep Space Nine, e eu não estava falando das temporadas, estava falando do programa. O programa do Deep Space Nine também foi falar só sobre a série propriamente dita. Quem sabe num futuro eu não faça episódios longos a respeito das temporadas propriamente dita. Mas não, são dois temas completamente diferentes, tá, seu cara? Canalha, mas tudo bem. Ah, sobre o canine. Pô, até um cachorro normal conseguiria identificar 2 corações batendo. É, isso é verdade, isso concordo. Para um todo tecnológico, isso já seria suficiente para supor que se trata de um Time Lord. E se a TARDIS fica emanando coisas como a função do Peixe Babel, o robozinho com certeza detectaria isso também. Tá aí, gostei, boa explicação, muito boa. Tá de parabéns. E por falar na TARDIS e porque ela é maior por dentro, algumas pessoas sugerem se tratar de outra dimensão. E o Doctor, ao menos o Matt Smith, nunca gosta muito quando deduzem isso, dando a entender que está certo. Eu gosto de pensar que ela trata de 3 dimensões espaciais, como um guardanapo de restaurante chique, que pode ser dobrado para ficar pequenininho junto com os talheres e aberto para virar quase um avental, cobrindo as pernas do convidado, ou origamizado até virar um cisne no centro da mesa. É, depois mais pra frente, ainda na época do Matt Smith, ficou sabendo que é um espaço interno maior do que o externo, porque ele tem uma compressão de espaço relativo, mas deixa pra lá, a gente conversa isso quando chegar nessa temporada. Já sobre o tio do Harry Potter, eu podia jurar que ele fazia o Winston Churchill mais pra frente, mas o IMDb mostrou que estava errado, não é o mesmo ator. E a voz do Cyberman seria uma voz do Dalek na puberdade? Olha que isso é uma boa ideia, uma boa sugestão. Bom, Madame Dona Ana Lúcia, Joaninha Trecker, disse o seguinte: Rafael Dourado, a culpa do episódio gigante vai por conta do Willer e dessa Joaninha que vos escreve, ambos novatos na área podcastal, e admito que sou tagarela mesmo, ainda mais falando sobre algo que eu gosto. Se quer botar mais culpa, joga no Nerd Master, que teve paciência de Jó de aguentar os probes. Né, tá, deixa pra lá. Aí o Rafael respondeu o seguinte: não acho ruim episódio longo não, chupa Vitor Hugo, fico 4 horas por dia no trânsito, precisa de conteúdo mesmo, quando é bom melhor ainda, chupa Vitor Hugo de novo. Vocês citaram brevemente Torchwood, já notaram que ele é uma proto-agente da Shields? Olha, é bem por aí mesmo. Tem a novata, a oriental que manja das tecnologias, o líder que volta da morte, um boa pinta genérico e um nerd detestável, com a diferença que o inglês é pegador, enquanto que o americano é só um nerd clássico mesmo. É bem nessa classe mesmo, Rafael. Perfeito, gostei dessa ideia. É um proto-agente da SHIELD. A Ana ainda, a Joaninha Trek, mandou depois um outro comentário. Sempre pensei que a TARDIS é maior por dentro porque ela ocupa vários locais ao mesmo tempo em várias dimensões relativas. É uma das possibilidades, né? E por último, Gilberto Falaschi, meu querido Falaschi. Saudações natalinas, Nerd Master. Você escreveu salações, tá? Vou deixar aqui bem claro que você escreveu salações, mas eu entendi que são saudações, mas tudo bem. Saudações natalinas, Nerd Master. Eu queria dizer que antes de conhecer esse Paranerd, eu não entendia nada de Doctor Who. Depois desse podcast, sigo sem entender, porra. Pode ser excelente. Mas gostei muito de ficar viajando com as informações passadas. Um Feliz Natal a todos. 2015 venha com novos casts ainda melhores. Cara, valeu, Gilberto. Sensacional essa. Bom, vamos lá. Fiquem agora com o podcast dos filmes do Batman, que tá foda pra caralho. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Teteuso. Diga lá. Meu quadrinhologista de estimação, só saberia me dizer que eu separo, eu, Alexandre Nerdmaster, separo a vida cinematográfica do Batman em três fases. Sim. Temos o filme de 66, do Adam West. Sim. Temos a fase 80-90 com Tim Burton e Joel Sapateiro. Sim. O primo do piloto. O primo do piloto. E temos a fase dos anos 2000 com o senhor Cristóvão Noléu, certo? Certo. Correto. O senhor saberia me informar como estava o Cavaleiro das Trevas na época desses três do programa? Como estava o Batman na década de 60? Você quer dizer nos quadrinhos? Sim, senhor. Bom, nos quadrinhos, nos anos 60, o Batman, ele estava saindo daquela fase provocada pela publicação do livro do Frederick Weston, famoso, né? E filho da puta ao extremo. Todo mundo adora esse cara, só que não. A Sedução dos Inocentes, né? Ele provocou toda aquela... Sabe de nada, inocente! Ele provocou toda aquela caça às bruxas, né? Os quadrinhos de horror, aos temas adultos nos quadrinhos. O Batman sofreu bastante com isso, porque afinal era um personagem sombrio, noir, né? Que combatia o crime e tal. E depois que passou essa caça à bruxa, esse marcatismo todo aí, ele começou a ter umas histórias em quadrinhos assim, onde ele enfrentava alienígena, enfrentava uns vilões absurdos de outras dimensões. Tinha aquela criaturinha enjoadíssima, aquele Batmite. Batmirim. Batmirim. Ah, cara, porra, velho. Eu gosto do Batmite, cara. Cara, não, Batmite não. O Batmirim nos desenhos animados, ou, acreditem se quiser, Duende Morcego. Duende nos quadrinhos Morcego, antigos, mano. Cara. Duende Morcego, cara. Não, caralho, não! Cara, vocês têm que entender a alegria da Era de Prata, cara. Vocês seriam pessoas melhores, cara. A inocência, né? A gente vê a Era de Prata hoje ou pesando desses dois jeitos. Ou era uma coisa ingênua, inocente, né? Ou era uma coisa absurda, completamente absurda, cara, que tipo, não fazia o menor sentido. Se eu estivesse procurando o bate-spray anti-tubarão, eu procuraria antes ou depois do livro do rapaz aí? Depois. Depois. Depois. Depois. Vocês têm certeza disso? Depois. depois. Com certeza tinha, o Batman tinha coisas absurdas antes, né? Mas nos anos 50 e 60, o negócio ficou assim completamente fora do normal, né? É quando o Batman começou a terar escudos do rabo. É. Aquelas roupas, o Batman zebra, o Batman de várias cores. Ai, né? O Batman arco-íris. Não, não, maldito, não. O Batman arco-íris. Pra que tu me lembrou disso? Cara, assim, as capas da Era de Prata são um espetáculo à parte, assim, tipo... Se você tá de mau humor, cara, ou você vai se matar depois de ver essas capas, ou você vai, tipo, esboçar um sorriso de canto de boca, assim, sabe? Rachando aquela máscara de pedra que a pessoa fica quando tá de mau humor. E não tem como não gostar, cara. É tão absurdo que... Sabe quem ama essa porra toda e sabe usar muito bem essas referências? Grant Morrison. Oh. Sim. É pra você ter uma noção de quem gosta e de quem não gosta da Era de Prata. Se o Morrison gosta. Outro cidadão que também adorava isso era o Titio Birne, né? Pode crer. Sim. Titio Birne adorava, inclusive, as histórias da Mulher Hulk era uma homenagem atrás da outra pra Era de Prata. Puta que pariu. E aí, aproveitando essa loucura toda, né, esse carnaval todo dos quadrinhos, e também levando em conta a produção de baixo orçamento, né, o pessoal da televisão resolveu fazer uma série do Batman meio que baseada nessa coisa, nessa maluquice ridícula toda aí, né, e foi daí que surgiu o filme que o Alexandre vai falar. Aí. Sim, depois a gente fala, daqui a pouco a gente fala dele. E na década de 80, 90, com o titio Tim Burton, o titio Joel Sapateiro, o primo do piloto. Como é que tava o Batman nos quadrinhos nessa época? Então, já tinha Dark Knight, não tinha não? É, já. Em 1989, não, em 1988, se eu não me engano, foi o ano em que o Batman fez, se eu não me engano, 50 anos, né, de existência. Uhum. 89. Em 89, né? É, o Batman de 39. É, que o Batman fez 50 anos de existência, e aí o filme veio mais ou menos nessa onda de homenagens, né? Uma homenagem pra fazer dinheiro também, é claro, né? Lógico. E nos quadrinhos tinha acabado de ocorrer na DC Comics, há poucos anos atrás, a crise das Infinitas Terras, que remodelou o universo inteiro, e nessa remodelação vieram duas obras que meio que transformaram, trouxeram de volta o Cavaleiro das Trevas realmente para as trevas, né? Que foi o Batman Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas, o Dark Knight Returns, do Frank Miller, né? É, da época que tinha o Frank Miller ainda não estava com Alzheimer, né? É, que o Frank Miller ainda não estava louco, né? Reaça total, né? Ele tá hoje em dia. Tem muita gente que diz que o Cavaleiro das Trevas já é uma indicação de que ele já era um reaça completamente pirado, né? Só que a gente tem que ver que na época não era bem assim. A gente tem que analisar a obra como ela, pela época que ela foi lançada, e não pelos nossos olhos de hoje, né? Sim, sim, mas ele era um reaça, vamos dizer, coerente naquela época, né? É, naquela época tudo aquilo fazia sentido, né? Muito bem. Na verdade, eu não vejo muito o Cavaleiro das Trevas como uma coisa mais reacionária. Ele é mais, tipo, anarquista mesmo, sabe? Naquela época. O Cavaleiro das Trevas, o 2, né, que veio... décadas depois, esse sim é reaça total, cara. Total, absoluto. Total, mas na verdade, eu acho que a grande função do Cavaleiro das Trevas foi justamente fixar o Batman como o Batman que a gente entende ele como o suprassumo do fodice, entendeu? É quando o Batman podia ser interpretado pelo Clint Eastwood. Exatamente. Verdade. Então, assim, nada, até porque, assim, pô, é tanta essa função do Cavaleiro das Trevas, não é à toa que ele vai lá e bate no Super-Homem, né, cara? Oh, assim, é a puta mensagem isso, né, cara? Sensacional. Além dessas duas obras, também tinha sido publicado um ano antes do lançamento do filme o Piada Mortal, que teve uma grande... O Piada Mortal e Ano 1 tiveram grande influência dentro do filme de 1989, embora o filme não seja exatamente baseado em nenhuma obra específica de quadrinho. Não, ele é mais baseado... A origem do Coringa no filme é obviamente a mesma origem do Piada Mortal. É quase... Bem diferente. Você é inspirada. É inspirada. Tá bem inspirada no Piada Mortal. É muito inspirada, mas assim, na verdade o Coringa, ele não tinha, antes do Piada Mortal, ele não tinha uma origem muito bem definida, né? Uhum. Que era uma coisa que até era uma parte do charme dele, era isso também. Você não sabe nada do Coringa, né? O Coringa é a força da natureza, praticamente. Charme esse que foi recuperado pelo Heath Ledger depois, né? A gente fala disso depois. Mais pra frente. Mas o... Se não me engano, também saiu uma obra que eu acho que essa... Não na origem do Coringa, mas na construção do personagem, talvez ela tenha sido influenciador, que foi também o Asilo Arkham, né? Sim, sim. Que, do Grant Morrison, que, tipo... O Coringa é completamente maluco, tão teatral quanto psicopata, né? Sim. O Coringa, ele antes era exatamente como você disse, essa força da natureza, né? Ele era qualquer coisa, assim. Ele era um vilão legal, sempre foi e tal, mas você fala, nossa, o Coringa apareceu. De repente, o Coringa virou o agente do caos, né, cara? Ele, tipo, no Dark Knight, no quadrinho do Dark Knight, você vê, deixa isso claro pra você, porque o Coringa sem o Batman não é nada, velho. É, e eu te digo mais, o Coringa sem o Batman não é nada, e o Batman sem o Coringa também sofre pra caramba. É, mas o Batman ocupa a cabeça, entendeu? O Coringa é o Batman, velho. O Coringa não vai brigar com outros caras à toa, entendeu? Ele briga com o Batman. Sim, né? Sim. Bom, e pra terminar, Teteus, como é que estava o morcegão nos anos 2000, quando veio o Christopher Nolan e fez esse Batman maluco que a gente tanto adora? Bom, cara, o Batman dos anos 2000, eu tava assim, os quadrinhos meio chatos, né? Eu não curtia muito, não. Até chegar a fase do Grant Morrison, eu tava achando um negócio super fraco. Não teve nada de especial, assim. Até porque os filmes do Nolan não são baseados nos quadrinhos dos 2000 também. São baseados em coisas que vieram muito antes, né? Uhum. Os quadrinhos do Batman 2000 chamavam Batman 2000? Porque eu tenho muita impressão de que chamavam Batman 2000. Tinha uma proposta do Superman 2000, mas nem acabou virando. Os quadrinhos, na verdade, do Batman dos anos 2000, eles sofreram muito com o enfodecimento do Batman. Mas isso foi mais nos quadrinhos da Liga da Justiça do que do próprio Batman. Exatamente onde eu queria chegar, porque o Batman, ele ficou começando a ficar tão paranoico, aquele cara, tipo, insuportável, o cara sempre tinha uma resposta, sempre era mal-humorado, e assim, o cara que estudava bom dia, ele respondia bom dia por quê, porra? Sabe, tipo... É o estilo sargento do... Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, exatamente. Então, assim, tava muito escroto, assim, o personagem tava ficando cansativo. Tanto que começou a se lançar um monte de spin-offs, né, que estavam começando a vender melhor, cara. O personagem tava tão foda que tava começando a ficar difícil você trabalhar com ele. Porque os fãs também estavam considerando que você criava uma história que o Batman tinha problemas, os fãs consideravam que tava errado, que o Batman era foda. Aí criou-se aquela piada eterna que o Batman vence até o Galactus e por aí vai, entendeu? Tipo, e olha que pra vencer o Galactus ele só precisa trocar, inclusive, de editora, né? Entendeu? Mas tudo bem. Assim, tava bem nesse naipe. Então tava ficando chato. As histórias estavam chatas porque o Batman era overpower, né? Mas, overpower, cara. Sem poderes. Ele ainda é muito overpower nos 952, cara. Ah, mas agora, é um processo... O processo de enfodecimento do Batman, não sei nem se essa palavra existe. Mas eu gosto dessa palavra, enfodecimento. O processo de enfodecimento do Batman começou justamente com o Batman de 1989, porque ele deu origem ao desenho animado do Batman, que deu origem à Liga da Justiça Sem Limites, que deu origem à Liga da Justiça do Grant Morrison, que deu origem ao Batman que nós temos hoje. Não, aí que tá, isso aí cometeu um erro cronológico aí, a Liga do Morrison veio antes. Liga do Morrison veio antes, Veio antes. Então, assim, mas esse enfodecimento do Batman não deve-se quase que exclusivamente pela aceitação popular dele ficar sendo foda? Também. Cara, mal ou bem, fora a mega fortuna do Bruce Wayne, o Batman, entre aspas, era o único super-herói que a pessoa podia ser de verdade. É, tem isso. Mas o que eu acho que... Mas isso é interessante, é uma coisa que eu vejo muito, assim, até em séries diferentes, às vezes animes, desenhos em geral, jogos de RPG, inclusive, né? Que você vê o seguinte, você tem 1000 pessoas com vários poderes, mas o líder é sempre o humano. Sim. Eu não sei se mas isso é... reflete alguma sensação. Por exemplo, Star Trek, por exemplo, você tem lá mil, eu tô aqui falando, né, pelo que eu conheço. Claro que um Trek vai falar muito melhor que eu. Você tem o cara que é o alienígena fudidão, encontra mil raças alienígenas fudidas, tal, tal, tal, mas quem pilota a nave, bicho, é humano. É, por aí. Entendeu? Ah, mas você tem vários jogos que... Você tem vários jogos que também são assim. Então, será que isso não faz parte, assim? Aí, de repente, ele ficou tão fodão que acabou prejudicando as vendas, inclusive, né? Aí prejudicou a venda, mano. Isso tudo começou lá no Cavaleiro das Trevas mesmo, né, cara? Porque se o Batman chegou a porrar o Superman, cara, aí acabou, né? Por exemplo, o símbolo de poder, o herói, tipo, referência, sempre foi o Superman. Se o Batman foi lá e porrou ele, cara, o resto, tipo, como é que você vai criar que você faz, né? Como é que você vai criar uma história em que, por exemplo, ele tem que sair na mão com o Pinguim... E apanha, entendeu? Tipo, não fica exatamente. Muito, sabe, no, na cabeça dos fãs não fica muito coerente. Tanto que, tipo, muitos dos vilões, né, esses vilões mais de Gotham, locais, começaram a perder muito espaço nessa época para as grandes ameaças, né? Nos anos 2000, aí o Matheus me corrige se eu estiver errado, teve muita daquelas fases do terremoto, da fase cataclisma, teve lá o vírus Ebola em Gotham City. Entendi, que são coisas que são mais fortes do que um ser humano qualquer pro Batman poder ter um problema. É, que são forças da natureza, né? Sim. Vírus, terremoto, essas porra toda. É, então o Ra's al Ghul ganhou uma presença enorme nessa época, que é um vilão de escala global. O Batman na época da Terra de Ninguém, ele tinha problema com o Lex Luthor, que na época era presidente, sabe? Sim. Então, tipo, era um negócio, assim, uma escala maior, assim, pro Batman. É, né? Eu lembro que teve até um quadrinho que eu li do Batman. Acho que, inclusive, deve ser bem antigo. Que o Batman, acho que ele fez um corre pra fechar todos os poços de Lázaro. E aí ele mesmo criou o problema de que agora que o poço de Lázaro tá fechado, ninguém mais morre nessa porra desse mundo. Não foi, né, ele que fez isso? Eu não lembro agora. Acho que sim. Ele, na verdade, ele começou a fechar os poços de Lázaro pro Ra's al Ghul não voltar. Isso, mas ele acabou fechando tudo, né? É. Só sobrou um, se não me engano, e as pessoas pararam de morrer. Ou seja, ele mesmo teve que criar um problema pra ele resolver, né? É, e outra, e isso chegou até a fase do. A fase aí da época da Crise Infinita, que ele chegou a criar o satélite lá, que ficava espionando todo mundo. Que irmão é o olho, né? O irmão olho. Então, assim, o Batman ele ficou um filho da puta. Depois explicaram por que ele era paranoico, caramba, mas pra tentar trazer ele de volta, né? Eu só quero te corrigir uma coisa, André. Você falou que ele ficou um filho da puta. Quando é que ele deixou de ser? Agora com a fase do Morrison, cara. Ah, sim, claro. sério, não. O Morrison, todo mundo, tipo, critica muito a fase do Grant Morrison, mais recente, por conta das coisas absurdas que ele começou a colocar nas histórias do Batman. Na verdade, o Grant Morrison parou e falou assim, beleza, tá todo mundo com vergonha de falar, eu vou falar. Batman é um super-herói. E começou a trazer de volta as bizarrices, as coisas de história detetive de super-herói. Detetive é a puta que pariu, né? É, exato. Tipo, história policial é o caralho. Nós somos super-herói. É, isso aqui é quadrinho de super-herói. Então, ele começou a trazer essas coisas de volta, que deu uma revigorada no... E o Batman começou a ter, tipo, fraquezas, assim, mais humanas, né? Damian é uma representação disso, que é um filho. É, você ter, tipo, uma namorada que trai ele, vira vilã, né? Não botou um chifre nele. Deve ter colocado, mas até aí, foda-se. Veja de você, né? E o Batman, no final das contas, ainda transa. É, você vê, tipo, entendeu? Forçaram a barra pro Batman ser hétero, né? Então é aquela história. Forçaram a barra pra ser hétero é ótimo. É que tem sempre essa, né? O pessoal sempre faz essa. Exigiram que ele fosse hétero. Entendeu? Tipo, não basta afirmar que ele não é gay, tem que mostrar que ele gosta de mulher, entendeu? E começou, e teve todo esse processo de humanização dele, trouxe ele de volta. E isso deixou o cara mais. Até hoje, eu acho que nos Novos 52, ele é um cara foda, mas ele tem um lado. Humano, eu comparo muito ele com o James Bond de Cassino Royale, por exemplo. Que é um cara foda, chão, mas. Assim, né? É um cara foda, mas é meio esse pé no chão, entendeu? Apanha, sangra e. Você tá falando do Tiririca Bond? É, o Jagunço. O Jagunço. Quero começar essa conversa com, na minha opinião, o melhor filme de Batman feito na década de 60. O único, inclusive. O único, né? Que é justamente Batman, o Homem-Morcego, de 1966. Cara, o que falar de Batman de 66. Ele é, no frigir dos ovos, um episódio gigante do seriado, não é verdade? É, né? Já que ele é feito com a mesma produção, os mesmos atores, o mesmo roteirista, provavelmente. Provavelmente não, com certeza. Sem dúvida. Com os mesmos balões de porrada também ou não? É, a única coisa que não teve foi a armadilha no meio do filme pra que o Batman pudesse fugir e no próximo bate-sinal, no próximo bate-canal, na próxima bate-hora. Só isso que faltou, porque de resto, cara, tem tudo. Tem tudo. Matheus, quem é que faz o Batman neste filme? Quem faz o Batman nesse filme é o legendário Adam West, cara. Prefeito da cidade de Quahog. É, cara, o prefeito da cidade de Quahog. Exatamente isso que eu ia lembrar, cara. O prefeito da cidade de Quahog. Perfeito, muito bom, muito bom. Se você não sabe onde é Quahog, você não tem vida, perdão. Vai pesquisar, jovem. Que também já foi o Homem-Gato nos Padrinhos Mágicos. É fim de carreira, cara. É fim de carreira tu virar personagem de desenho animado nos Quadrinhos Mágicos. Eu não lembro se ele... Eu acho que ele apareceu também no... Acho que no Johnny Bravo, cara. Sim, sim. Ele aparece uma porrada de desenho como ele mesmo, assim, sabe? Tipo... como o Adam West, né? Como o Adam West. No caso do Padrinhos Mágicos, ele é o Adam West. Só que ele, em vez de ser o Batman, porque... O Quadrinhos Mágicos é da Nickelodeon, então ele não pode falar do Batman, né? Ele virou o Homem-Gato por causa disso. Mas é o Adam, eles falam que é o Adam West da TV. Olha, o Adam West da TV. Esse Batman, que é da série de 1966, é basicamente o seguinte. Muitas pessoas aqui vão se identificar com isso. O Batman nos quadrinhos original e o Batman do filme é você fazendo cosplay de Batman, cara. Ótimo. É basicamente isso. E ao lado de Batman com Adam West, nós temos quem, Facas? Cara, Batman, você tem, né? Todo Batman tem que ter o seu fiel escudeiro, né? Ou pra algumas pessoas até mais que isso, né? Até uma alma gêmea. Que é o Robin do Burt Ward, né, cara? Que você no HD você vê que ele está nitidamente usando meia calça. Porque eu não sei o que é pior, você usar uma sunga ou você usar uma sunga com meia calça. Ah. Não, o pior do HD não é você perceber que o Burt Ward tá usando meia calça. É você perceber que o duplê do Burt Ward é duas vezes o tamanho do Burt Ward. Sim. É o Frota, né, velho? Cara, o duplê do Burt Ward era mais alto do que o duplê do Adam West, cara. Cara, coisas que o HD vai trazer pra gente, né? Além das pernas do Adam West, do Burt Ward, vai trazer o bigode do César Romero, né, cara? Nossa! O Curi, cara. Não, eu tenho que fazer uma pausa agora e pedir, por favor, uma salva de palmas para o, na minha opinião, melhor Coringa de todos os tempos. É o senhor César Bigode Pintado Romero. Cara, alguém sabe dizer por que caralho o César Romero foi tão adamantio em não deixar raspar o bigode? Porque ele é mexicano e os mexicanos não tiram os bigodes. Não, ele era uma característica dele na época, assim. Tipo o Tom Selleck na época do Magnum, sabe? Tipo, aquele belo bigode. E ele, cara, ele foi bem categórico. Não vou tirar o bigode, cara. Exatamente, cara. O César Romero era conhecido pelo bigode, cara. É. O ponto que o Facas falou de comparar ele com o Tom Selleck é perfeito, cara. Não dá. Não, você consegue imaginar o Tom Selleck sem bigode? Tom Selleck sem bigode, ele tá parecendo bigode em alguns filmes hoje em dia. É, no será que ele é, né? Aquele filme lá que. Não, mas você conseguia pensar nisso na época do Magnum? Não, se você perguntar pra qualquer pessoa como é que é o Tom Selleck, a pessoa vai dizer com bigode. Um bigode. O César Romero era a mesma coisa, cara. Ninguém lembrava do César Romero. É a mesma coisa de você lembrar do Leslie Nielsen sem ser de cabelo branco. É, inclusive eu tô vendo imagens do César Romero aqui e absolutamente nenhuma delas ele tá sem bigode. Pode procurar no Google, Vintes. Você não vai encontrar. São duas coisas que você não encontra. É o Roberto Carlos de calção e o César Romero sem bigode. O Roberto Carlos de calção é sacanagem, porra. Roberto Carlos de sunga branca, né? De bermudas. Mas Mas eu pergunto-te, Off Guizão, Coringa, César Romero, era o único vilão nesta película? Não era o único, mas é lógico que o brilho dele ofuscava qualquer um, né? Mas também tinha o Pinguim, tinha a Mulher Gato, tinha o Enigmista, é o... É o Charada, é... Além disso, tinha o Charada que atendia pela alcunha de Enigmista. Obrigado, dublagem da década de 60 que transformou o Charada no Enigmista. Muito mais legal que o Charada, hein? Vou falar pra vocês, hein? Não. Para, velho. Enigmista. Enigmista já é um trampo pra você falar, velho. Na verdade, seria o correto seria charadeiro, né? Charadeiro. Charadeiro. Mas eu posso fazer um parênteses? Que é um vilão que se tornou-se clássico pela série de TV. E o ator dele, ninguém associou isso. Inclusive, eu só associei isso agora. O Pinguim, né, cara? O Pinguim tá voltando. Cara, que é o treinador do Rock, é, cara. Sim. Rock, sim. Não, cara. Para. Não, cala a boca. É, cara. É, cara. É o... Putz, fugiu o nome dele agora. É o Mickey, rapaz. É o Mickey, pô. É o Mickey do Rock. Pega a galinha, velho. É o pé. Fala sério, Guizão. Tu não sabia? Meu, você tá... Você acabou... Tá burro aqui pra mim. Você tá... Bugs Meredith, é o... Caralho, velho, que sensação. Esse cara só fez papel foda na vida. Bota uma piteira na boca do Mickey e ele vai fazer... No filme de 66, apesar do César Romero obviamente roubar todas as cenas que ele aparece, vamos dizer que o vilão principal é o Pinguim. Porque, inclusive, tem nesse filme o Pinguim Marino, que é um submarino pinguim com bico de pinguim e nadadeiras no lugar de propulsores, cara. Aliás, isso aí é marca registrada, né, da série dos anos 60. São os vilões os vilões e o Batman também colocarem a marca deles em tudo que eles faziam, né? Ah, o Batmóvel de 66 é a coisa mais foda do universo, cara. Isso é verdade. Pra mim é o meu Batmóvel favorito. Também. Porra, high five, André. High five. Porra. Vale a pena lembrar também que o Pinguim é o primeiro que ele é o vilão que mais apareceu nas quatro temporadas da série, né? Uhum. Ele era considerado o principal vilão da série. Sim. É, se ele é o que mais aparece, né? Sim. Não, mas assim, é porque primeiro que o ator era o mais acessível. Ah. Conseguia ter regularidade. E não tinha bigode pra ser pintado. Exato, e pela essa regularidade começaram a dar, tipo, importância pro Pinguim nessa brincadeira toda. Porque o César Romero era o segundo que mais aparecia, né? Mas ele tinha esse problema do bigode. E também, às vezes, ele, tipo, muitas vezes o episódio era escrito pro Coringa e ele não podia gravar e virava outro vilão genérico. Normalmente o Charada. Cabeça de ovo. É o Charada. Cabeça de ovo, puta, sim, que pariu. Rei Tutti. Cabeça de ovo, cara, o cabeça de ovo era o Vincent Price, cara. Vincent Price como cabeça de ovo. Não. Por que, Vincent Price? Por quê? O Rei Tutti, velho. O Rei Tutti, mano. Cara, o Rei Tutti era muito. Cara, era o Rei Tutti. O Traça. Cara, não sei se aparece na série de TV, mas no desenho animado tinha o melhor vilão do Batman, na minha opinião, dessa época, que era o Doceiro. O Doceiro? Não tinha. O Doceiro, que o objetivo do Doceiro era dar cárie em todas as crianças do mundo. Cara... Puta objetivo! Ah, não, ele devia ser dentista, né, cara? Porque... Um vilão do Batman que eu gostava muito, mas eu não lembro se ele era do Batman ou se ele era do Super-Homem, é aquele Homem Brinquedo. É do Super-Homem. Superman. Mas o Batman já enfrentou ele também algumas vezes. Já, mas porque no Super Amigos ele era meio que rip-off do Coringa mesmo. Uhum. Ah, vamos, tá bom. O cara foi mal traduzido pra Enigmista, ou bem traduzido segundo o Guizão, mas não podemos deixar de falar do Frank Goshen, cara. Porque ele era afetadíssimo fazendo charada, cara. O charada do Frank Goshen era uma porra louca, deslocado, cara, que... Caralho, dava até medo. Era o mais psicótico dos três. Era o Charada. Mais do que o... O César Romero? Não, mais do que o... Porra, esqueci agora. Do filme do Batman Eternamente. Não, mas aí a gente vai falar de Jim Carrey. O Jim Carrey? Ah, não, mas o Jim Carrey bebeu muito dessa fonte. Sim. Na verdade, o desenho que toda vez que tinha um episódio do Charada, o estúdio ficava um brinco, não tinha poeira nenhuma sobrando em lugar nenhum. Uma, coisa curiosa desse filme, vamos pra encerrar também, porque esse filme é muito bom, mas... Desculpa, não tem plot nenhuma nesse filme. Não tem. Mas pra encerrar, vamos só falar rapidinho de Lee Meriwether, que é a mulher gato deste filme, que só foi nesse filme. Não sei dizer se era porque a Rita Kirt... Não, como assim não tinha plot? Eles tinham um bagulho que desidratava o mundo inteiro lá, qualquer ser vivo. E você acha que isso é plot? Ué... Só pra tu ter uma ideia, Guizão, pra você e os ouvintes terem uma ideia, a porra do desidratador total era a merda de um aspirador de pó com um tubo plástico em cima que enchia e esvaziava de água pra fingir que tava desidratando as pessoas. Cara, o Dr. Isso parece, um plot que a fábrica do Gatorade faria, hein? O Dr. Evil quer dominar o mundo só porque sim. Por que que eles não podem inventar uma máquina que desidrata as pessoas? Cara, inclusive, agora tu me lembrou de uma coisa sensacional, que tava Batman... Aquela cena clássica do Batman na chefatura de polícia, com o comissário Gordon, aquele comissário Gordon... Que vai o O'Hara. E o chefe O'Hara, que vai... Porra, mas é uma puta veia! É uma puta veia! Então, sabe esse comissário Gordon? Aí tá o Batman, o comissário Gordon e o Robin e o chefe O'Hara batendo papo, tentando descobrir quem é o vilão que tá por trás desses planos. Porque até o comecinho do filme eles não sabiam. Ah, mas tinha um tubarão explosivo. Tubarão é peixe, pinguim gosta de peixe, então pode ser o pinguim. Ah, mas o tubarão explosivo é uma brincadeira de muito mau gosto. Isso é a cara do Coringa. Ah, mas gatos também gostam de peixe, então pode ser a mulher gato. Ah, mas isso foi uma tremenda charada descobrir esse problema. Não, mas pode ser o enigmista. Aí todo mundo... Ah, meu Deus, os quatro juntos. Mas o que será que eles estão planejando, Batman? Dominar Gotham? Bom, comissário, se fosse um só, poderia ser dominar Gotham. Dominar o país? Se fossem dois juntos ao mesmo tempo, poderia ser dominar o país. Dominar as Américas? Se fossem três juntos ao mesmo tempo, poderia ser dominar as Américas. Então qual é o plano deles, Batman? Só posso pensar numa coisa, comissário. Eles querem dominar o mundo. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. O maior detetive do mundo. E é assim, crianças, que a investigação funciona na polícia. Cara, eu acho que o Batman dos anos 60, ele é muito mais parecido com o trabalho de detetive do Brasil do que o CSI, por exemplo. Sim, sim. Não, o melhor de tudo é você querer traduzir as charadas em inglês do charada, porque toda hora tinha uma charada do charada, óbvio, né? As charadas eram disparadas por mísseis e aparecia no céu escrito em fumaça, né? Aí, cara, as charadas já não faziam sentido em inglês. Os caras tentaram traduzir pro português pra que fizesse algum sentido com a plot inexistente do filme. Puta, é um show à parte, cara. É um show à parte. Eu recomendo, ouvintes, vejam Batman, o Homem-Morcego de 66. Vocês não vão se arrepender. É risada garantida. Eu te garanto isso. E outra, você vai saber exatamente o que fazer com uma bomba, caso você ache uma. É, porque tem coisas que é muito difícil você se livrar de uma bomba. É verdade. O próximo filme é o Batman, do Tim Burton, 1989, comemoração dos 50 anos, né, do personagem. Uhum. E aí eles pegaram um diretor que estava começando, mas que parecia ser bem promissor. O Tim Burton tinha feito anteriormente aquele Os Fantasmas Se Divertem, né, que foi um filme que foi uma comédia dark que fez bastante sucesso. E disseram, bora botar esse cara para dirigir o Batman, o cara sabe fazer dark, né? Mal eles sabiam que o Tim Burton fazia um Dark estranho. Um Dark que assim... ele só sabia fazer Dark, né? Não, mas leva mal não. Eu acho que combinou bem pra caramba o Tim Burton com o Batman, cara. Os dois filmes do Tim Burton, pra mim, não são nem um pouco ruins, cara. E não estão nem um pouco datados ainda. Não, eu vou falar pro seu... Eu falar a minha opinião, que é a seguinte. Pois não. O filme do Batman, do Tim Burton, os dois... são ótimos filmes do Tim Burton. Não são tão bons filmes do Batman. Ok. Ele erra... tem várias coisas erradas nesse filme aí. Inclusive o Batman e o Coringa brigam por causa de uma mulher, cara. Que é o que faz todo mundo brigar, bicho. Mas peraí, mas as tretas no mundo, cara, elas só ficam pessoais quando tem mulher no meio, cara. Todas elas. Todas sem, elas. Você pode... Sem exceções, cara. Olha, religiões foram criadas por conta de mulher, cara. Sim, cara. Pode crer. Religiões foram criadas. Impérios tipo, caíram. Caíram. Impérios levantaram, impérios caíram por conta de uma mulher, cara. Sim. Então, a mulher que move o mundo, cara, as feministas estão lutando por nada. Exatamente. Falando em mulher... Facas, quem é que faz o Batman? Cara, foi uma escolha na época muito polêmica, mas que hoje eu considero uma escolha acertada, cara. Que foi o Michael Keaton, né? Ninguém na época gostou, né? É porque o Michael Keaton só olhava pra ele e, cara, era baixinho, não tinha porte atlético e assim, porra, o Batman é... O Michael Keaton tinha carreira de ator de comédia, cara. Sim. Era o Beetlejuice, cara. Ele era o Beetlejuice, já tinha trabalhado com o Tim Burton antes. Digamos que o Michael Keaton era o... Johnny Michael Depp Keaton, do Tim Burton. Exatamente, o pré-Johnny Depp. Isso aí. Digamos não, assim. Mas o Michael Keaton só foi o Batman porque ele foi o Beetlejuice no filme anterior. Sim. É só por isso. Uma piada que me vem à mente, e que eu duvido que vocês já não tenham visto, daquele desenho Tiny Toons, aparece o Batman todo... paramentado de Batman, no peitoral definido, caramba, 4. O cara puxa um zíper, sai de lá o Michael Keaton com metade do tamanho, barrigudinho e com cara estranha. Exatamente. Aquela roupa de látex do Batman, cheia de músculo falso, é justamente pra compensar isso, porque o roteiro original dizia que o Batman era uma montanha de músculos sobre músculos. Você pensa no Michael Keaton quando você ouve essa frase? Não, né, cara? Foi uma das primeiras vezes que consideraram o uniforme do Batman uma armadura. Sim. Né? Tipo, Que tem uma parte do filme que ele tem lá a sala de armas lá da mansão Wayne, lá que tem diversas armaduras de diversas culturas. É. Meio que pra justificar a armadura do Batman que não vira o pescoço. Não, então, mas eterno torcicolo. Mas quanto isso, eu até entendo uma coisa, porque o Batman no quadrinho, ele consegue desviar de um tiro tranquilamente, sabe? Por aí. Ou não? Por aí sim. Não é? Ele consegue desviar de um tiro, porque no quadrinho, como é gráfico, muito mais gráfico, o tiro não tem a mesma velocidade de um tiro. Sim. Então, o Batman consegue esquivar de um tiro, de uma rajada, de metralhadora, de uma explosão de granada, de um negócio. Como é que você faz isso no filme, cara? Com uma roupa de lycra, velho. Não tem condição. O uniforme do Batman nos quadrinhos é dito várias vezes que ele é revestido de armadura. Só que os quadrinhos apelam justamente para aquele negócio. É quadrinhos, é fantasia. E o artista tem a liberdade de desenhar o cara mostrando todos os músculos com um uniforme que aparentemente é colado. Só um pedaço de lycra, Mas nos quadrinhos é dito várias vezes que o uniforme do Batman é sim uma armadura. Mas uma coisa que Power Ranger já nos ensinou é que lycra pode parar bala. Sim. Nos Power Rangers, né? No filme é um pouco mais complicado. Mas, no Dark Knight... Os Power Rangers, eles sangram faísca também, né? Ah, verdade. Ele sangra faísca, né? Você toma um tiro, sai faísca de você. Mas me diga uma coisa, Guizão. E quem foi o Coringa? Quem foi o palhaço? Quem foi o Joker nesse filme? Jack fucking Nicholson, né, Jack, meu amigo? Você tá brincando com a minha cara. Uma coisa, cara, eu adorei a interpretação do Jack Nicholson como Coringa. Mas vocês têm que concordar comigo que aquilo ali não é o Coringa, é o Jack Nicholson. Porque o Jack Nicholson tem um pequeno probleminha nas suas atuações, porque ele é sempre o Jack Nicholson. Na verdade, eu considero que ainda é o Johnny do Iluminado. Ainda veio, os espíritos ainda ficaram lá, entendeu? Sim, mas eu acho que eles estavam buscando isso, não? O Tim Burton, principalmente, buscava isso aí. Porque, cara, é só você chegar pro Jack Nicholson e falar assim, ó, lê isso aqui. É tipo você chegar pro Nicolas Cage, velho. Fala, Nicolas Cage, lê isso aqui com a cara mais imbecil que você conseguir fazer, velho. E foi o que ele fez. Ele levantou a sobrancelha até na nuca, né? Deu um sorriso que vai de orelha a orelha e foda-se, né? Jack Nicholson sendo Jack Nicholson. Apesar de o Jack Nicholson ser o Jack Nicholson, é muito bom também, né? Sim. Tem que lembrar também que nessa época, a única referência dos, fora do mundo dos quadrinhos que existia sobre o Batman era o seriado, cara. Era o César Romero, sim. É, então, pois é. Então, assim, você precisava ter nomes de peso, e era uma, também uma tradição do seriado, né? Chamava nomes de peso pra serem os vilões, e, pô, Jack Nicholson como Coringa na época não tinha ninguém melhor que ele pra fazer. Sim. Na realidade tinha, só que infelizmente não pegaram o cara. Qual seria? Só que eu acho que ele ia ser muito louco, né, pra ser o Coringa também, que era o Tim Curry. Olha, cara, o Tim Curry ia ser um Coringa muito foda, cara. Ele ia ser o Coringa mais pirado que existe, até porque ele fez... Mas o Tim Curry já é o Coringa do... Ele é o Tim Curry, o Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Você olha a cara do Coringa, ele é o Tim Curry. Sim. Não, dizem... Isso aí é... Tem história, eu não sei se é confirmado ou não, mas o Tim Curry, ele fez teste pra fazer a voz do Coringa no desenho animado Batman, dos anos 90. Né? E recusaram ele porque ele era louco demais, cara. Aí botaram o Tim Curry fez o Tim Curry fez o filme do It, né? É. Acho que 90% da atuação do It é improvisada. Cara, o Tim Curry fez a porra do Frankenfutter do Rocky Horror Picture Show. Acabou. Só aí, e fez o Diabo da Lenda. Pronto, só isso já. E fez Esqueceram de Mim 2. Esqueceram de Mim 2. Ai, ai, ai. Cara, falando em elenco estelar, esse filme tem um bom elenco estelar, porque, porra, temos Kim Basinger, Jack, acredite se quiser, Palace. Jack Palace, cara, acredite se quiser, quiser, cara. Ele... Não, você tem o Lando Calrissian como Harvey Dent. Como Harvey Dent. Harvey Dent. Jogaram ácido na cara dele e ficou branco. Mas tomou um susto, ficou branco. Cara, e o que falar desse filme? Cara, tem muita cena icônica nesse filme, cara. A maquiagem, que na verdade é uma prótese de borracha na cara do Jack Nicholson, né? Com aquele sorriso nem um pouco forçado. Se o Jack Nicholson já é overactor, imagina o Jack Nicholson com maquiagem. Imagina o Jack Nicholson com carta branca pra fazer overacting. O maior exemplo de overacting desse personagem do Jack Nicholson Coringa é quando ele tira aquela porra daquela pistola de cano ultra longo pra derrubar o bate-asa. Cara, aquilo ali é muita cara de pau, cara, achar que vai conseguir atirar com a porra de uma pistola daquelas, cara. Puta que pariu. Ele derruba o avião, inclusive. Ele derruba o avião. E o Batman metralhando ele de um avião, coisa que o Batman não faria, né? Usar armas de fogo assim tão abertamente, não consegue acertar o cara. Não, não só isso. Mas ele metralhou. Ele acerta e derruba o avião. Não só isso, ele metralhou e ainda jogou dois mísseis. É? É, tá. Mas isso aí é um problema do cinema. Né? Vocês sabem disso. Ninguém sabe atirar nos filmes, velho. Os Stormtroopers já mostraram isso. Eu tava assistindo... Não, não só Stormtrooper, eu tava assistindo... Eu não sei que filme que eu tava assistindo hoje, mas, tipo... O herói precisava... Uma troca de tiro violenta, queima a roupa e ninguém, tipo, acerta ninguém, velho. Você fala, que isso, cara? Como assim? Eu assisti Red, uns tempos atrás, aquele Aposentados e Perigosos. Uhum. E tem a... Como é que chama a mulher que fez a rainha? Ellen Mirren. Tem a Ellen Mirren, que eles chamam ela porque ela é a sniper... A maior atiradora da história da humanidade. Ela não acerta um tiro no filme inteiro, velho. Ah, mas é... Isso aí é a escola Stormtrooper de tiro, né, cara? Desde 1976. Fazendo sucesso aí, com correspondência, caralho. É, né? Tem um holograma do Darth Vader te ensinando a atirar, como é que você faz? Porra, cara, né? O Jack Nicholson é tão overacting, mas tão overacting, que a gente esquece que o filme é do Batman e pensa que o filme é do Coringa, cara. É, mas ele isso aconteceu com o né? próprio Dark Knight, né? Cara? Parece que isso é uma sina de todo mundo que faz Coringa, né? Tem que ser overacting e ladrão de cena pra poder ser Coringa. Tem que estar no currículo isso. Overacting e ladrão de cena. Coringa, mas eu acho que o próprio personagem... Ele é um personagem fascinante, cara. ele é um personagem fascinante. Ele consegue roubar a cena muito fácil, cara, porque é dele isso. Sim, sim. É, e vamos levar em consideração também que é aí que as coisas se encaixam, né? Você está falando apenas do Jack Nicholson roubando a cena do Michael Keaton. Ah, essa homenagem, né? É covardia. Tá bom, vamos lá. Calma aí. Só pra finalizar essa conversa deste filme, Matheus trouxe aqui dois videozinhos do YouTube que os links vão estar aqui, que é o que você não sabia a respeito do Batman do Tim Burton e o velho versus o novo Batman versus o Dark Knight, que é mostrando as diferenças principais entre as três fases do Batman. Os links vão estar, obviamente, aqui embaixo. Em 92 a gente teve Batman O Retorno, né, que obviamente depois do sucesso, o filme do Batman ele causou a verdadeira Batmania, né, sim. Tudo tinha o Batman, lancheira, camisa, tatuagem na bunda, tudo era o Batman, né, cara, tudo era o Batman, tudo era o Coringa, era uma zona desgraçada, eu peguei essa fase, exato, então, obviamente veio a continuação. Né? Na continuação, continuaram, obviamente, né, redundante, chamando com essa regra, né, da época de chamar grandes atores para fazer os vilões, né? E aí foram escolhidos o Danny DeVito para fazer o Pinguim, uma versão bem mais... O Batman Retorno como um todo, ele é bem mais dark que o primeiro Batman. É, sim, porra, sim. Muito mais. E a Selina Kyle, que se escreve com S... Desculpa. No papel da Michelle Pfeiffer, eu acho que é o papel da vida dela, né? Não, do jeito que ele falou, ficou engraçado. A Selina Kyle no papel da Michelle Pfeiffer. Quem é ator, atriz e quem é o personagem? Agora que eu não entendi. Que é justamente o contrário. mas tudo bem. Não, você tinha um terceiro vilão, né? Que sempre tem o. Né, que foi o Jack Palance no outro filme. Que você tem o Christopher Walken, cara. Christopher Walken, cara. Não, maluco. Não, é que pra ser pior do que o Jack Palance, só se for o Christopher Walken, cara. Ou então Max von Sydow. O Christopher Walken faria um grande charada, na minha opinião, hein? Sim, acho que cara, sim. Christopher Walken pode fazer o papel que ele quiser. Pode. Ele consegue fazer o marido do John Travolta. Christopher Walken, se o Christopher Walken quisesse fazer a Mulher Gato, tava liberado. Sim, é verdade. Aí, vamos aproveitar, falar do Pinguim deste filme, cara. Pegaram o personagem clássico do Pinguim, que era, entre aspas, um mafioso, um chefe de quadrilha, um janota, por que não dizer. Um janota empoado. Um janota empoado, não é? Mas não, essa não era a personalidade do Pinguim na época, Matheus? Verdade. Sim. O Pinguim veio de uma família rica, né? Sim, os Cobblepots. Ele era... uma família rica e antiga em Gotham, então ele era afetado, né? Sim. Mas aí transformaram na porra de um Morlock, cara. De uma atração de circo, cara. Ele ainda tinha o passado rico, né? Que era de uma família rica e tal. Sim. Aí pesou a mão do Tim Burton, né? Falou assim, não, isso aqui tá muito normal. Vamos dar uma bizarrada nisso aqui. Mas... Como é que eu faço pra ele parecer um pinguim? Ah, bota ele morando com os pinguins. Ah, beleza. Ah, beleza, nós. Sucesso. Nasceu com mão de nadadeira e vai morar com os pinguins do zoológico abandonado de Gotham, cara. Cara, é muito zoológico, é mutante, cara. o zoológico abandonado de Gotham tinha pinguins. Detalhe, pra você ter pinguins, você tem que ter um ar-condicionado fudido, cara. Como é que um ar-condicionado fudido funciona num lugar abandonado? A prefeitura não vê isso não, cara? Pinguim de Magalhães, né, cara? Porque Gotham faz frio o tempo todo e também não amanhece, né? Sim. Gotham só tá de noite, então não tem problema, não faz calor. Caraca, cara. E o que falar da roupa de couro justa e apertada da Michelle Pfeiffer como Mulher Gato? Por favor, Guizão, discorra. Você que fez, inclusive, um excelente episódio sobre moda dos super-heróis, discorra sobre o traje da Mulher Gato. É a alta costura no seu ápice, né, cara? Eu acho que é uma postura muito mais punk, né? Faça você mesmo. Cara, é. Quando você tem poderes, alguns tipos de poderes te dão habilidades de costura. Homem-Aranha tem isso. E a Michelle Pfeiffer, no caso, a Mulher-Gato, também tem isso, né? E, cara, e você ter essa quantidade disponível de couro pra fazer uma roupa que cabe com você, que você precisa pôr talco e duas pessoas pra ajudar você a colocar, velho. Precisava de KY pra entrar ela na roupa. Você é foda, velho. E ela ficou... Cara, assim, cara, eu acho interessante que a roupa, a costura da roupa tá cara de cicatrizes, né, pra ela, como se fossem arranhadas de gato, né? Sim, sim. E você botar uma cicatriz na cara de uma pessoa e você ainda falar, carai, que gostosa, véio. É só com a Michelle Pfeiffer mesmo. Essa descrição da roupa dele me lembrou aquele episódio do Friends, que o Ross com uma calça de couro, e ele vai no banheiro, ele não consegue botar a calça de volta. Foi por aí. É. Não, mas esse visual ficou tão icônico que até hoje, cara, pessoas se vestem como essa Mulher Gato. Sim, sim. Lógico. Carnaval, os caras. Não quero saber da Mulher Gato do filme do Dark Knight Rises, nem porra nenhuma. É essa cara, Mulher Gato. É como se você tivesse pego, cara, a Madonna. É como se a Madonna tivesse feito a Mulher Gato, sabe? Hoje em dia seria aquela porra louca. Esqueci o nome. Lady Gaga. Lady Gaga. Seria Lady Gaga de Mulher Gato. É, mas ia ser com, sei lá, com um pedaço de gato mesmo. Roupa. Seria com couro de gato. Podia. Já que ela gosta de vestir roupa de bife, seria uma roupa de churrasquinho de gato, né? Por aí. Ou de uíscas. E aí isso me lembra, obviamente, uma cena icônica deste filme, que é a Madame Dona Michelle Pfeiffer, na verdade, a dublê dela, dando piruetas e mais piruetas e mais piruetas de fora da loja do Christopher Walken, né? Max Schreck. E ela olha pro pinguim e pro Batman e fala, miau. E explode a porra da loja atrás dela. Eu acho que a cena mais icônica desse filme é a cena do banho, né? Ela vai tomar. Acho que eu estou me sentindo suja. Acho que vou tomar um banho aqui mesmo. Começa a lamber o couro. Nossa, isso é muito Tim Burton, cara. É totalmente bizarro isso. Não, e ela come. Esse filme só tem cena maluca, cara. Como é que aquela cena dos pinguins com míssel amarrado nas costas? Aí, cara, é Dr. Evil consultoria de vilões, velho. Cara, isso não é nem um míssil, era um fogo de artifício. Você lembra? Fogo de artifício, era um fogo de artifício, cara. Não era nem um míssil que se preze, sabe? Que é mais bizarro? Que tal o pato móvel de 6 rodas? Pato móvel, cara, também. Estranho demais, hein? O pinguim móvel, que era anfíbio, porque ele primeiro andava na água, depois ele subia escada ainda por cima, cara. Aquele carro é inacreditável, cara. Porque ele sobe escada, nada e faz tudo. Olha que beleza. Eu vou falar, viu, cara? Eu tô comparando aqui as Catwoman. E vou te falar, viu, Anne Hathaway? Você é muito gatinha, você é muito gostosa. Mas esse sutiã que você pôs na cara aí pra fingir que é máscara... Não chega nem perto da Michelle Pfeiffer de couro, velho. Michelle Pfeiffer, inclusive, tava no auge nessa época. Sim. Né? Não, tava. Sim. A Michelle Pfeiffer era a Mulher Gato, né, cara? O que temos que falar mais? Tá bom, né? Batman Retorno tem, é isso. Tem uma coisa que tem que ser falada assim. Diga. Não importa se você gosta ou não desses Batmans do Tim Burton, eles geraram a melhor animação de todas, que foi o Batman dos anos 90, cara. Série animada. E talvez o melhor filme do Batman, o melhor filme do Batman de todos, e eu tô contando Dark Knight aí nessa conta, que é Batman, a Máscara do Fantasma. Falei, Alexandre, que a gente tinha que falar desse filme. A gente não pode falar futuramente dos filmes de desenho, mas eu deixei claro desde o começo que a gente só iria falar dos live actions. Mas sim, Batman, a Máscara do Fantasma é um puxa filme de longa-metragem de desenho animado. Mas sensacional. Sensacional. Muito bom. Bom. E também tem o Danny DeVito de suéter. Sim. É bom vocês verem também. Sim. É interessante. Bom. Era uma cena bem bonita, né? Quando ele andava, parecia que ele tava sempre cagado, né? Isso, comendo um peixe. Não, parecia que ele tava sempre cagado. E era óbvio que tava cheio de enchimento, porque ele parecia um manequim andando. Ele parecia o Robotnik, né, cara? Ele tinha perna, mano. Parecia o Christopher Lloyd da família Adams. Tim Burton já não era mais suficiente, né? Se Tim Burton já não era bizarro o suficiente, quem entrou na brincadeira agora? Alguém virou e falou assim, cara, sabe o que eu penso? Que Gotham é uma boate. Aí falaram, não, cara, falou tudo, tá sempre de noite, sabe, meio molhado o chão, o pessoal meio estranho, é uma boate. Aí eles chamaram o Joe Schumacher. Pra transformar o Batman num Go-Go Boy. Com Batman Eternamente, ou em inglês, Batman Forever. Batman Forever. Batman Forever. Mas foi o Forever mesmo. Que é o Forever. Tipo de filme que metade do orçamento foi gasto com neon. Cara, eu acho que assim... Se ele não foi patrocinado pela indústria de LED, eu não digo nada, cara. Ai, cara, neste filme, infelizmente, na figura de Batman, tivemos o Sr. Val Kilmer. E na minha opinião, leva a mão não, mas foi o pior Batman de todos os filmes do Batman. E sim, eu tô contando, inclusive, a porra do Christian Bale, cara. Mas Val Kilmer foi o Batman mais inexpressivo que teve no cinema, cara. Vocês discordam disso? É que assim, a história não ajudou muito também, não, né? Eu acho que ele tava no lugar errado. Pô, não é culpa só dele. Não, eu acho que ele tá com aquela cara, tipo assim, tipo, eu tô fazendo só pelo dinheiro, sabe? Tipo, eu tenho que pagar as contas. Eu sou o Billy Zane, por exemplo. É. O Billy Zane no Fantasma. Eu podia ser o Billy Zane. Sabe, eu era isso, ou era ir pra calçada fazer rodar bolsinha, sabe? Tá que pariu. Aí, é coincidência o fato de que Joel Schumacher é notoriamente homossexual assumido e nesse filme eles botaram o Robin? Olha, não existem bruxas, mas que elas estão por aí, então. E quem fez o papel de Robin, facas? Cara, foi aquele... O Chris O'Donnell. Foi, o Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, que eu lembro... A cena que eu lembro mais épica dele é ele e a Xuxa correndo na frente do holofote. No planeta Xuxa. Eles faziam... A cena mais icônica pra mim desse filme é a cena dele secando, mostrando que ele é bom secando a própria roupa, né? Fazendo sujo, com tudo fudido, limpando a roupa, esfregando o chão. Fazendo num tchaco com as roupas. É, parabéns, Rob, é pra eles que você serve. Rob, parabéns. Cara, veio a ceia toda de casa do Batman. E, cara, é pra querer que o estereótipo da piada do Batman e do Robin serem amantes ir pro auge quando tu pega o Batman já um adulto, óbvio, e leva pra casa um outro adulto pra morar junto. Aquilo não é uma criança. Nos quadrinhos fazia sentido porque o Robin era porra de uma criança. O Chris O'Donnell é barbado, deixa o filho da puta viver sozinho, porra! Nos quadrinhos não faz sentido. Você vai botar um moleque de 12 anos pra enfrentar tiro, pra enfrentar metralhadora. Faz muito sentido. Eu sinto pelo futuro de Nerd Master Júnior. E uma coisa mais a acrescentar: o Chris O'Donnell ali, né? O Dick Grayson, ele era do circo, meu irmão. Ele não era tipo menino criado com a avó, sabe? O cara era. O moleque é do circo, velho. O moleque não tem casa desde que nasceu. Só seria mais foda se ele fosse de um circo russo. Cara. Olha, o que eu não duvido. Não duvido. Aí aproveitaram como que ele foi parar, né? Na vida do Batman. Como que ele foi cair nos braços do Batman. Ui. Né? A família dele foi morta, tentando desarmar uma bomba que eles pegaram do Batman de 1966. Exatamente. Era a bomba do filme do Batman de 66, cara. Tava aqui na minha anotação pra lembrar disso, inclusive. Pegaram essa bomba e colocaram de volta no filme, né? Agora, você não disse, mas eu direi. Quem foi o responsável pela morte dos pais do Dick Grayson? Foi o Duas Caras? Ou o homem de cara de chiclete de uva? Cara, foi Tommy Jones inventando. Tommy Lee Jones, que era o primeiro Duas Caras, você não sabia qual cara era mais feio. Né? Uma das caras não tinha que ser normal? Cara, eu também fiquei em dúvida. É maneiro, velho, aquele Duas Caras, velho. Se fosse do Tim Burton, ele ia se encaixar perfeitamente, velho. Cara, porque eu acho sensacional a divisão que ele tem naquela casa. Não, em que um lado é tudo glamour e tem Drew Barrymore como isso, palmas, namoradinha. Palmas, eu ia lembrar isso, exatamente. E do outro lado, a diabinha, que ninguém sabe o nome da cara, mas é sensacional, velho. E a hora que o Batman chega... Sugar and Spice, o nome das duas. Eu não lembro se é com o Batman ou se é com o Charada. É com o Charada. Que ela fala, qual o seu nome? Ela fala, você pode me chamar do que você quiser. Ah, isso não, isso foi pro Bruce Wayne. Foi pro Bruce Wayne, né? Enquanto ele tá dançando com ela, né? É porque o Edward Nigma pegou a Nicole Kidman pra dançar, né? Aliás, que é outra que merece palmas. Também, né? Cara. Não, apesar dos pesares, o elenco desse filme tá sensacional. Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, o Jim Carrey, mal ou bem é um grande ator, Chris O'Donnell, Val Kilmer, cara, são nomes fodas, só estão no filme errado. A Nicole Kidman passa o filme inteiro no cio, cara. Sim. É a psicóloga como é que se diz? Com a Shannon em chamas. Cara, a psicóloga com a menor ética profissional, porque ela dá em cima do paciente, assim, sem dó nem piedade. Descaradamente. Total, cara. Descaradamente, cara. Outra pergunta que eu quero fazer. O que foi representado naquele filme? Charada ou máscara sem máscara? Tem que lembrar que o Jim Carrey tinha acabado de fazer dois filmes, né? O Ace Ventura e o próprio Máscara. Botar o Jim Carrey pra fazer... E lógico, né? Lembrando do Charada do Frank seriado. Frank Gershin. Entendeu? Soma tudo isso aí, cara, é a cara do Jim Carrey ser um coringa disfarçado, né, cara? Porque... completamente xarope, cara. Ele tava afetado. Tô completamente pelos personagens anteriores, cara. Cara, era muito afetado, cara. Mas era, porra... Era afetado com F maiúsculo de fêmea. Mas é engraçado que ele é tão bom em manipulação que ele consegue jogar o cara do topo das indústrias Wayne e no filme faz o cara aparecer correndo e pulando. Não, a cena em que o Charada entra no esconderijo do Duas Caras, que ele olha, poxa, mas isso aqui é uma sensacional, eu adorei a sua declaração, é Casa e Jardim encontra Hell Angels. É muito bom, mas o Charada a gente tem que combinar que ele é gênio, né, porque você fazer um aparelho de controle mental dentro de um liquidificador não é pra qualquer um. Liquidificador que suga mesmo. Não, liquidificador que funciona colando colando uma ventosa, né? Na testa. Uma ventosa. Não é pra qualquer um, velho. Não é pra qualquer um. Era um desentupidor de pia colado na testa, né, cara? Tipo, facinho. Eu já acho o Charada nesse filme completamente assustador durante o filme todo. Mas quando chega no final que ele troca a roupa verde por uma prateada e faz aquele corte de cabelo tipo Wolverine maluco... aquilo ali é coisa de, é material pra fazer pesadelo. Aquilo ali aflorou o lado Ace Ventura dele. Só faltou ele falar com a bunda. É o Charada ostentação, né? É o Charada ostentação aquilo lá. Ai, cara. Mas eu achei interessante essa ideia do plot. Assim, o plot é uma bosta, né? O filme em si é uma merda. Mas eu achei interessante que o que, que ele queria? Ele queria ter todo o conhecimento do mundo nessa brincadeira roubando das pessoas. E de quebra, ele queria ajudar o Charada, né, a fazer essa. Porque ele precisava da mão de obra, né? Charada não, desculpa, do Duas Caras. Ele precisava da mão de obra do Duas Caras, né? Que o cara cheio de gangue, cheio de ladrões, lutador de luta livre, com máscara dividida, não sei o que e tal. Ele precisava da ajuda dele pra conseguir esse plano de quebra e descobrir a identidade do Batman. Sim, sim, sim. Aliás, a identidade do Batman nesses filmes é a coisa mais mal guardada que existe, né? Porque todos os filmes pegam a identidade do Batman, cara. Não, e normalmente nesses filmes, o culpado por descobrir a identidade secreta é o Alfred. É o Alfred, o maior cagueta dessa foi, era. Não, mas o Alfred que botou... Justiça seja feita, que na hora que os pais do Dick Grayson iam morrer, ele levantou no meio do círculo lotado... E gritou que ele era o Batman. Ele gritou, Charada! Não, Charada não. O Harvey! Eu sou o Batman! Sou eu! Mas ninguém tava entendendo mais porra nenhuma, que tava todo mundo gritando junto, então foda. Não é, se tem um cara ali que tá mais tranquilo, que tá prestando atenção, velho, já era. Não, não é só isso. É tipo assim, você tá no circo, você não conhece ninguém ali. Nem quem tá com você, nem quem tá trabalhando ali. Você levanta no meio do nada pra salvar um desconhecido, dizendo que você é o Batman. Aí de quebra, você é o cara mais rico e poderoso da cidade, você fala, meu irmão... Se fudeu. Cara, outra influência do Joel Sapateiro nessa porra desse filme, além de botar neon por gota inteira e transformar numa boate, o que que ele fez com a porra do Batmóvel? Cara, que Batmóvel, mas filha da puta, cheio de luzinha, tremelicando e com duas, três, mas... quatro barbatanas de morcega velha. Ah, mas rabo, isso aí já é a indústria de brinquedo falando, né, cara? Isso aí, depois, 20 anos depois, olha os filha da puta, compra tudo Hot Wheels dessas porra. Então, compra mesmo. Desse aí eu não compro, não. Não, esse é o único... Filha da puta, compra tudo Hot Wheels e fica tirando fotinho e botando no Facebook. Esse é... Olha meu Hot Wheels do Batmóvel. Esse... Você pode, inclusive, ir no meu Instagram pra ver. Esse é o único Batmóvel que eu não tenho. Eu tenho o Tumblr, eu tenho o de 66, eu tenho o do Tim Burton, mas eu me recuso a ter esta merda do Joel. Esse aí, esse carro alegórico, né, de carnaval. Cara, ele só não foi pior, e a gente vai falar dele agora, porque sim, chegou a minha vez de falar, e sim, eu tenho que falar do pior filme de todos os tempos de Batman, que é Batman e Robin, de 1997. Não bastava colocar o Robin no filme, tinha que pôr no título. Tinha que pôr no título, né? Ah, mas existem os fãs de Robin, cara que não gosta do Batman, mas gosta do Robin, né? Como que ser humano é um ser escroto, né, cara? Fazer o quê, né? Bom, você achou que Gotham já estava cheia de neon e parecendo uma boate, Guizão, no filme anterior? Pois agora tome mais neon ainda na sua cara e lâmpadas fluorescentes, inclusive pessoas com tinta fluorescente. Pessoas fluorescentes. Não bastavam os prédios e os veículos serem fluorescentes, agora as pessoas também estavam Não, eu entendo que Gotham City deve ser dentro das Fossas Marianas, 15 quilômetros abaixo do da linha do mar, que é onde você não chega à luz do sol. Então todo mundo é neon, cara. Só assim pra explicar, cara. Isso aí foi um investimento. Isso foi um investimento que a prefeitura de Gotham, eu vi no edital. Isso é um investimento da prefeitura de Gotham de trocar todas as lâmpadas do poste pra lâmpada ultravioleta. Será que Gotham City não é em Pandora, o planeta do Avatar? Lá que... Olha, o zoológico de Gotham é Pandora. A Gotham City do Batman e Robin com certeza foi arquitetada por um game designer. Porque só na Gotham City do Joel Schumacher você tem uma rua que desemboca no braço de uma estátua. Não, e detalhe, a estátua deve ter o quê? Uns 100 metros de altura? Por aí. Por aí. É, nossa, 1.500 toneladas, sabe? Cara, e imagina, se você olhar pro elenco, se você olhar pro elenco desse filme, tu sente pena desses atores. Porque, novamente, é um elenco estelar. Porque nós temos George Clooney como Batman, e desculpa, apesar deste filme ser uma merda, eu acho esse o melhor Bruce Wayne que teve nos filmes. Ele não pode não ter sido um bom Batman. Mas ele foi George Clooney. O George Clooney foi um ótimo Bruce Wayne. O George Clooney, ele atua com uma vergonha alheia, tipo, ele tá tipo com uma cara, tipo, ele tá com a cara realmente, tipo, estou fazendo isso pelo dinheiro. Não, mas é porque o filme é uma merda, cara. Recém saído do ER, é um dos primeiros filmes dele, né, saindo do plantão médico tradicional. Existe uma entrevista dele, não sei se é escrito ou em vídeo, mas existe uma entrevista dele, onde perguntam pra ele se ele interpretaria facilmente um personagem homossexual, e ele responde: eu já interpretei, Batman. Batman. É vídeo, eu acho que eu sei onde tem o link pra esse vídeo, foi em vídeo. George Clooney zoeiro, né? Aí tu pega George Clooney como Batman, o Chris O'Donnell voltou como a bicha do Dick Grayson, aí me pegam Alicia Silverstone pra ser uma Batgirl neta. Se você é neta do Alfred. Neta do Alfred! Esse filme é tão ruim, velho, que o Alfred entrou em coma. Com velho, sotaque inglês faz pior que é verdade. Com sotaque. Não, cara. Não, eu vou repetir devagar, porque eu acho que vocês não entenderam. É Alicia Boca Presa Silverstone fazendo um sotaque em inglês fajuto! Porra! Cara, mas é uma lista da Silverstone usando roupinha de colegial inglesa. Cara, então, não assim, salva. Eu relevei completamente isso, cara. Não salva. Apesar do que, na minha opinião, a mais gostosa do filme foi a Uma Troma. Não, lógico, mas vamos renegar. O Alfred chega, né, e tipo assim, ó, minha sobrinha, nós temos aqui uma organização super secreta de vigilante que é contra a lei, mas toma aqui essa pasta que tem um morcegão. Pra ver um DVD pra você aqui. Um DVD gravado com todos os nossos segredos, você que chegou aqui há, sei lá, 24 horas atrás, toma aí, aprende tudo aí, toma aí. Com a senha mais babaca da história da humanidade, tipo, a senha do negócio, sei lá, admin, velho. Já não bastasse isso, ainda temos Arnold fucking Schwarzenegger como Senhor Frio, Uma Truman como Era Venenosa, e a porra de um qualquer luta livre como o Bane, Hulk genérico venenoso, cara. Qualquer não. É o Swanson lá, que era aquele bigodudo do Predador. Mas que não adiantou porra nenhuma, porque ele não falava nada, só grunhia. Então foda-se. Não, mas ele morreu, tipo, acho que 2 semanas depois que acabaram as filmagens. De desgosto, né? De desgosto. É sério isso. Ele morreu tanto esteroide que ele tomou pra fazer esse filme. Tá, ele era da turma ele era da turma da maromba do Arnold. Deve ter sido, inclusive, o Arnold que chamou ele, né, pelo visto. É, bem esse provável. Esse filme, cara, eu não consigo. Tudo nesse filme é errado, cara. Tudo nesse filme é errado, cara. O gelo é errado. Como é que eles podem errar o gelo? Gelo é errado. Cara... O gelo é errado, o gelo tem neon. As plantas estão erradas, cara. Cara, o gelo do negócio é tão errado, mas tão errado que basta mergulhar numa piscina de água a temperatura ambiente que ele derrete, cara. Ainda derrete fazendo vapor. Gente, bate cartão de crédito. Não é o pior. O pior é você começar a porra... Você quer que eu fique com raiva, né, Guizão? Você quer. Você quer me ver com raiva, não quer? Pera pronto, aí, você conseguiu. Um não, você conseguiu. Deixa eu estou com raiva. O pior é começar a porcaria desse filme com um close na bunda e nos mamilos do uniforme do Batman. Porra! Agora fala o que tu quiser, Matheus, que eu já tô de saco cheio. Vou te falar pra você o seguinte, que nesse filme foi o primeiro filme em toda a minha vida em que eu saí no meio de raiva e foi na cena do bate-cartão de crédito, cara. Bate-cartão de crédito, puta, que merda, né? Cara, mas ele, você... Já acho um puta absurdo o Batman e o Robin estarem brigando por causa da Era Venenosa, né? E aí o cara ainda... Estão comprando a mulher. E aí ainda o Bruce Wayne ainda vai e puxa o bate-cartão de crédito que tem um puta morcegão. Que diabo... Ah. Não, eu tomando cu. Eu levantei e falou, esse filme é uma bosta, mandei um cotoco. Aquilo ali foi jabá da American Express? Isso é não. Óbvio, né? É porque você viu pela ótica errada. Aquilo foi pago pra ser daquele jeito ruim? Deve ter sido, cara. Assim, o Joel Schumacher, além de ser gay assumido, ele é notoriamente um fã fanático pelo seriado dos anos 60, tá? E aliás, é o Got Car, inclusive, não é nem American Express. Mas era óbvio a brincadeira com a American Express, sim, porque ele falou, eu nunca saio da Batcaverna sem ele. Mas ele era maluco, então ele trouxe muito da galhofa. Ele tentou traduzir a galhofa dos anos 60 pro Batman, pro final dos anos 90, né? Não conseguiu, obviamente. Não! Porque não fazia mais sentido aquela galhofa fora daquele contexto. A obra geralmente é muito do contexto em que ela é criada. Não fazia o menor sentido mais o Batman, que vinha de dois filmes dark. Um que era não tão dark assim, mas ainda tinha bastante influência do Tim Burton. E pra um completamente deslocado, cara. Tipo, completamente maluco. Até as tomadas de câmera tortas das séries dos anos 60 ele pegou. Cara, se Batman eternamente era uma boate, segundo o Dr. Guizzo aqui presente, Batman e Robin era uma rave. Era uma bad trip ainda. Bad trip. Cara, eu tenho uma coisa que acrescentar aqui sobre o Batcard. Do Got Card, na verdade, né? Que tá escrito nele, inclusive, Batman Forever. A questão é a seguinte, Matheus, eu teria uma reação diferente de você. Se eu tivesse tido esse filme e aparecesse o Got Card e eu tivesse cartões de crédito na época, eu certamente teria corrido imediatamente pra loja dos meus cartões de crédito. Porque eu lembro que teve uma época, assim, inclusive eu acho que é perto dessa época que você podia colocar a imagem que você quisesse no seu cartão de crédito. Você ainda pode, inclusive. Você ainda pode. Ainda posso? Ainda pode. Mas amanhã todos os meus cartões, sem exceção, será um Batcard. A partir de amanhã. O meu banco permite, pelo menos. Você pode mandar, inclusive, a foto pra eles pelo site, e eles fazem e te mandam em casa. A partir de amanhã, todos os meus cartões serão Batcard. O meu cartão de crédito tem aquela imagem do Shut Up and Take My Money. Boa. A maior prova de que esse filme era uma galhofagem sem limite era a porra do festival de piadas infames que o Schwarzenegger lançava a cada 5 minutos de cena do Senhor Frio no filme, cara. Era bem-vindos à Era do Gelo! Sabe o que matou... Todas as falas dele são trocadilhos com gelo. Sabe o que matou os dinossauros? A Era do Gelo! Puta que me pariu! Cara, mas não sei se vocês tiveram essa impressão. O Schwarzenegger parece que ele tá curtindo horrores, né, cara? Tipo, se achando. Tava ganhando um rio de dinheiro pra fazer uma merda, pra fazer uma palhaçada, porra. Até tava eu. Tava se achando, cara, o melhor, no top da balada, cara. Depois desse. Tava... Caralho. Ele é o topo da balada, porque é o cara que cria neon, né? Cria gelo com neon. Ele, inclusive, eu acho que é depois desse filme que ele depois fez uma declaração que ele nunca mais queria ser vilão na vida dele? Sim. E foi depois desse filme que ele teve problema cardíaco. É o remorso. Cara, a maior galofagem de todas, e vocês vão concordar comigo, foi a cena da prisão do Senhor Frio, quando eles jogam dentro de uma cela que tem uma porra de um holofote no meio representando um raio de frio. E naquele holofote ele tava numa boa. Saiu daquele holofote, ele fez uma cara de... Como se estivesse passando mal. Cara, puta que pariu, Schwarzenegger. Pra quê? Você acha isso ruim? E você colocar a sua esposa morta dentro da sua cela? Não, mas isso era... Por acaso isso tem a ver com o cânone do Senhor Frio, que ele tem a mulher no, numa redoma de vidro lá, criogênese, né? Fazer o quê? Isso acontece. Isso não foi culpa do filme. Já era ruim assim no quadrinho. Mas é meio, culpa da, meio culpa da polícia, né? Prender o cara e, olha, toma aí fazer a companhia o cadáver da sua esposa. É, chega aí a sua esposa morta em pé. Fica aí com a múmia da sua esposa. Fica aí olhando pra ela enquanto você dorme. É porque teoricamente, muito teoricamente, Matheus tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, ela não tá morta, ela tá em êxtase, né? Tá em estase, tá... né? Em êxtase, ela estaria ótima, cara. Também. Ela tá em êxtase, ela tá tendo um orgasmo contínuo, né? Matheus, nós fomos brindados com 7 anos de hiato para que, sim, o pessoal da Warner botasse a cabeça no lugar, desse um chute na bunda do porra do sapateiro. E, né, trocassem todas as lâmpadas de Gotham City. Sim, para botar para lâmpada normal, né, aquela lâmpada econômica, porque não, a crise energética estava muito alta, né? Exato, teve o apagão, o governo, sim, Fernando Henrique. Sim, né? E aí o que, que aconteceu em 2005, ó, Matheus? Aí em 2005 eles rebootaram a franquia, como é normal acontecer agora, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, rebootar tudo a cada 5, 6, 7 anos. E aí lançaram Batman Begins, que ficou com esse título mesmo em português, Batman Beijinhos, né? É Batman esse... Beijinhos. Vamos lá, vamos fazer uma enquete rápida. Guizão, como você traduziria Batman Begins? Batman no comecinho. Batman no comecinho, muito bom. Facas, como é que seria a tradução de Batman Begins? Quase Batman. Matheus, como seria a tua tradução para Batman Begins? Batman chegando. Batman chegando. Chega. Quase Batman manda um salve. Não, quase Batman foi o melhor, cara. Parabéns, Facas. Quase Batman. Muito quase. Não, o Batman Begins, eu gosto muito do filme, mas eu admito que ele dá uma queda na qualidade dele quando aparece o Batman. Porque a parte de treinamento dele é sensacional, cara. Sim, falando nisso, quem fez Batman nesta película of facas? Christian Bale, falando que nem o Lula. Christian Bale. Christian Bale. Christian Bale é engraçado, porque ele tem uma boca estranha, né? A boca dele é pontuda. Sei lá o que é a boca dele. Ele parece um boneco dos Simpsons, né? Com aquele... É, aí... Isso mesmo. Aí ele faz essa voz, você vê que... É porque, teoricamente, essa é pra ser a voz dele de verdade, né? Enquanto o Bruce Wayne, ele faz um jeitinho, né? Um jeitinho pra falar bonitinho. Mas você vê que não sai dele aquela voz, cara. Porque ele tem... Ele bota... Qualquer palavra que ele faz, ele bota até a base da língua no final da boca, né? Então ele... E tem aquele famoso... Não, isso vai ser pro próximo filme, mas tem aquele famoso vídeo do inquérito com o Coringa, né? Do Batman conversando com o Coringa, que o Coringa não tá entendendo porra nenhuma que o Batman tá falando, cara. É por isso que o Coringa não responde o que o Batman quer. Cara, ele não tá entendendo. Porque não dá pra entender, é simplesmente por isso, né? Tem um do College Humor, tem também, um do Batman tentando achar a voz dele, né? É, por aí, por aí. Você já viu ele falar? Where are the drugs? O cara, que porra é essa? Ele falou, this is my Batman voice. Aí ele vai testando várias vozes diferentes até ficar tipo, where are the drugs? O cara assim ficou boa. Não, mas eu fiquei sem voz. Tem um vídeo no YouTube que é um cara cheio de Batman. É tipo um vídeo com a versão do Batman Begins, que ele vai andando na rua, no metrô de Nova York, em vários lugares, pedindo, falando com as pessoas com a voz do Batman. Então a pessoa tá lendo o um jornal na esquina, esperando abrir o sinal, e aí ele pergunta, where's the coffee shop? Na orelha do cara, e os caras pulam assim, tipo... Novamente, somos brindados com um elenco estelar, e se, na minha opinião, esse é um dos elencos mais estelares de todos, pelo menos nesse era Nolan, são os cachês mais caros do cinema do Batman, porque, pô, Christian Bale, que é o mais... Temos Christian Bale. O Christian Bale é o mais nhé, né, do conjunto. Nós temos o Deus... Morgan Freeman. Temos Deus, Morgan Freeman. Temos, nós temos a minha cocaína. O mestre do Deus, que é Michael Caine. Minha cocaína. Né? Nós temos o Deus dos judeus, né? Que é o Lianisson. Lianisson, não, o Lianelson, né? Que nem falam, né? Lianelson. Lianelson, que é só um mestre Jedi. Não, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Por que, que o Batman é foda? Porque o pai do Austin Powers é o mordomo dele. Deus o Chico era o treinador dele. Não. Deus dá suporte tecnológico pra ele. E ele foi treinado por um mestre Jedi. Vai igual um Jin. Porra. Acabou, cara. Porra. Ah. Porra. Aliás, o Lianisson, quem que o Lianisson não treinou, né, nessa nova geração aí? Ah, e ele tem como aliado o Drácula, cara. O Drácula, Gary Oldman, é o comissário. Sirius Black. Não, e se você acha o Michael Keaton pequeno, bota o Christian Bale do lado do Lianisson, velho. O Christian Bale deve bater no umbigo do Lianisson. Tanto que as cenas dele é tudo agachado, né? Agachado na porta. O cara é do tamanho da porta daqui de casa, velho. É muito grande, cara. Não dá pra acreditar que esse cara é ninja, velho. Mas a graça dele é justamente essa, né? É, quando o cara é bom mesmo, não precisa nem ser pequeno, né, cara? Bom, pelo menos esse filme trouxe uma coisa muito boa. Duas coisas muito boas. Finalmente uma armadura que o cara pode virar o pescoço. Não, Batman Begins. Nessa Batman Begins não, mas Batman eles já Begins, começaram não. O esboço de uma armadura melhor. Não, já que a armadura é bem melhor, isso é fato. Mas assim, ainda era uma armadura muito dura. O que eu acho que eles fizeram muito bem nesse filme, na verdade, foi justificar o porquê da roupa do Batman ser como é. É, mas isso é muito bom mesmo, cara. Tudo ser um utensílio militar, né? Daqui ali que tá reaproveitando. Ele tem que ter comprado 400 mil capacetes lá pra poder. Isso é muito bom, velho. Falar, pelo menos a gente vai ter de sobra. Esse conceito tá sendo usado muito hoje em dia nos quadrinhos, né? Dos 952, que a roupa do Batman parece realmente uma armadura e é cheia de utensílios nela. Sim, sim. E, por favor, senhoras e senhores, o segundo melhor Batmóvel da história do cinema, que é o Tumblr é legal, eu gosto. Agora, vamos lá, uma enquete rápida. Guizão, Tumblr camuflado ou Tumblr preto? Cara, os dois são foda, velho. Mas o Tumblr preto é mais moderno, né? Mais luxuoso. É. Deve ter ar-condicionado, banco de couro. O Tumblr preto é a versão deluxe, né? É, agora se você quer um carro mesmo pra você botar presença numa parada, é camuflado. Facas. Mas você não vai botar presença, o carro é camuflado, ninguém vai ver. Mas você botar o carro preto de noite também não. Não. Então. É pra se achar muito foda um carro cujo design, cujo o protótipo foi feito pra pular penhasco, pular rio, pular ponte, pra abrir ponte pros outros carros passarem, cara. Não, e olha, falou que o Tumblr tem uma influência ferrada daquele tanque que o Batman usa no Cavaleiro das Trevas. Sim, então, sim. Pra caramba. Sim. Pra caramba. O carro monstro, né? Sim. A única diferença é que o Cavaleiro das Trevas tem uma enfermaria dentro, né? É. O Tumblr não dá pra... Se ele tinha um furgão, tinha uma van. Né? É. O Tumblr seria uma van. Mas aí, respondendo a pergunta do nosso querido Nerdmaster, se você tem um carro preto, velho, pra que você vai ter outra cor, cara? Eu sou daquela teoria da TV macho, que o homem só conhece três cores. Cinza, preto e azul, mas azul só se você tiver porte de arma. Tá bom, tá certo. E aí, Matheus, camuflado ou preto? Preto e fosco, preto não e preto fosco. Brilhante. Beleza. Cara, o que eu falar da plot? A plot desse filme é tão nhé que o Facas mesmo falou, cara, a parte mais legal do filme é a primeira metade, que é o treinamento do Batman. O plot desse filme é... Na verdade, o plot é bom, cara. O plot é bom porque o nome do filme narra o que é o plot. Que é, cara, é o Batman começando, tipo assim, é o ano 1 do Batman. Ele tanto é todo que... espalhado, né, o plot desse filme, na realidade. É porque é parte o Bruce Wayne pequeno, parte Bruce Wayne lidando com a perda dos pais, parte Bruce Wayne treinando, parte Bruce Wayne voltando, parte Bruce Wayne enfrentando uma ameaça maior do que um criminoso comum. Uhum. Então, assim, e parte ele descobrindo que o criminoso comum não é a ameaça, que o criminoso maior também não é o criminoso principal, né? Uhum. É. Eu vou dizer, é meio espalhadão esse filme aí. Tem algumas coisas que eu gosto, outras que eu realmente acho que deu uma cagada foda. Por exemplo, na parte da, a parte da, da quando os pais do Batman tomam um tiro, né? Os pais do Bruce Wayne tomam um tiro. Legal. Ficou bem parecido com o dos quadrinhos. Mas eles estão saindo do cinema, não estão saindo do cinema, estão saindo da ópera, eles estão assistindo The Fledermaus, que é uma comédia. Como é que o Bruce Wayne tem medo disso? Ah, mas isso é explicado, porque os morcegos, porque lá, Guaraná de rolhas. E outra, né, velho? Ópera é chato pra caralho. Eu acho que ele usou. Corre, cara. É chato pra caralho. Ele usou uma desculpa ferrada pra sair fora dali, cara. Tá certo, tá errado não. Errado eu, quem fez o roteiro. Né? É, eu, certo cara, mesmo achei... é o pai do Batman colocar todo o sistema hídrico de Gotham dentro da Torre Wayne, né? É, cara. Ah, isso aí. Não, isso aí... o sistema hídrico e o metrô. Ende o metrô, né, velho? Ende o metrô. É. Ai, nem, nem um pouco egocêntrico, né? Com o negócio dele. Nem um pouco. Assim, o metrô passa todo aqui na minha torre. Se eu não quiser, ninguém anda nesta porra. Ah, mas o túnel Salim Faramaluf, né? O Salim Faramaluf mandou um abraço. Mandou um abraço. Foi só eu que achei o espantalho desse filme muito nhé. O espantalho, ele é um vilão daqueles que, tipo, se você. É muito difícil de caracterizar ele sem ser galhofa. Sim. Mas esse. Eu acho que todos os vilões dessa fase do Nolan, eles foram muito bem adaptados. O espantalho não tinha muito pra onde fugir. E ficou muito bom essa versão dele ser. É uma das coisas que eu mais gostei do filme, o espantalho. Inclusive esse ator não é mesmo o esquema do Jack Nicholson, por exemplo? É ele interpretando ele mesmo. Porque eu vi, cara, uns 10 filmes com esse cara, e quando ele não é vilão, ele faz esse papel, cara. O papel de vilão, né? Tipo... eu tava assistindo aquele Solaris, não lembro qual que é um filme que ele tem que ir pro sol, jogar uma bomba Sunshine, dentro do sol. Sunshine. E o cara é o herói, velho. É o mocinho principal do filme. Eu olhava pra cara desse cara e falava, esse filho da puta tem que morrer, velho. Cara, é só você lembrar de um filme que ele também é da turminha do Nolan, né? Inception, né, cara? Sim. Inception, é aquela mesma cara sempre, né? Escola Keanu Reeves de atuação. História Keanu Reeves. Batman Begins rebootou, e vamos concordar que rebootou muito bem rebootado. Que a galera, inclusive, esqueceu completamente os filmes do Sapateiro. E... A minha reação quando eu saí do Batman Begins foi dizer pra minha ex-namorada que estava do meu lado, foi a minha fé no cinema dos super-heróis voltou. Boa, boa. Em 2008 nós fomos brindados, senhor Facas, com o considerado melhor... filme do Batman de todos os tempos? Que seria qual? O primeiro Oscar de um filme baseado em quadrinhos, diga-se de passagem. Sim. É? O primeiro filme de baseado em quadrinhos a alcançar 1 bilhão em bilheteria. Que é o Cavaleiro das Trevas, cara. Que é... Assim, é um dos meus filmes favoritos fora quadrinhos ever. Talvez a vez que eu mais queimei a língua, deve ter uma queimadura de quinto grau mundo, na língua. Todo mundo, cara. Todo mundo. Ninguém porque, passou assim, ileso nessa, velho. Ninguém poderia prever. Eu acho que só o Nolan mesmo que viu. Nolan viu que ninguém viu. Que é o Coringa do Heath Ledger, cara. Que... Eu queimei total a língua e depois eu aprendi a minha lição. Toda vez que alguém vem me perguntar qualquer coisa, e aí, o que, que você achou de tal ator fazer tal coisa? Não sei, só que eu não vejo o filme. É. Cara... E o Ben Affleck de Batman? Não sei. Não sei, só quando eu ver o filme. O problema, é sério. O problema é que todo mundo via o Heath Ledger do Brokeback Mountain. Só que eu não. Eu vi o Heath Ledger do Coração de Cavaleiro. Eu vi o Coração. Eu vi o Heath Ledger dos 10 coisas que eu odeio em você. Eu vi o Heath Ledger do Coração de Cavaleiro e eu não estava chateado com o Heath Ledger ter sido posto como Coringa. Não está. Não, cara, é porque todo mundo estava esperando o Coringa do Jack Nicholson. Uhum. Algo tão, entre aspas aqui, algo tão bom quanto o Coringa do Jack Nicholson. E é difícil você ser o Jack Nicholson, né? Convenhamos aqui. Até o Jack Nicholson acha difícil ser o Jack Nicholson. O Jack Nicholson, exatamente. Então as pessoas, eu particularmente, né, imagino que algumas pessoas se sentiram assim também, que ia parecer tudo muito forçado, entendeu? Um menino querendo ser aquela coisa absurda que foi o Jack Nicholson, aquele overact inacreditável e tal. E a gente tava esperando, apesar de ter visto o Batman Begins, a gente tava esperando aquela coisa galhofa, né? Aquela coisa palhaça, aquela coisa divertida do Coringa. E a hora que ele me aparece, cara, assim, o mundo parou enquanto eu assisti o filme. Cara, eu falei, o que assim, é isso? Eu lembro que quando eu fui ver esse filme sozinho num domingo de manhã. Era uma fase que eu tava trabalhando tanto que eu não acompanhei nada da pré-produção desse filme. Assim, fui meio às escuras um domingo de manhã sozinho, porque eu tava muito na fissura pra ver o filme no primeiro final de semana. Cara, e assim, a primeira sequência, a primeira hora que ele vai assim, eu vou fazer uma mágica, eu vou fazer esse lápis sumir. Cara, não, ele já tinha me ganhado ali, cara. Nessa cena eu já tinha, tipo, comprado a ideia do Coringa, assim, 100% já, cara. Ah, foi. Ele já tinha ganhado naquele plano maluco do roubo do banco. Já. Foi sim. Aí. Quando o cara chegou pro outro e falou, o que não te mata te deixa mais estranho. Estranho. Puta, já ganhou. Já ganhou. Não. Deu. Não, ele chega na reunião. Essa cena você tinha na internet já. Uhum. Sim. Né? E isso deixou todo mundo louco. Mas pra mim, aquela hora que tá todo mundo fazendo uma reunião, escondido no fundo de um restaurante, os maiores gangsters da cidade, sabe? De dia. E o cara me entra batendo palminha e... Haha. Você fala, puta que pariu, cara. Esse cara tem problema mesmo, assim, velho. Não, ele entra e todo mundo puxa a arma pra ele, ele abre o sobretudo, não, todo surrado, cheio de bomba. Na hora de ir embora. Não. E aí, depois que você termina o filme, você entende muito bem que ele simplesmente puxaria aquela porra ali, velho. E que se foda, sabe? Então ele chega e fala, eu vou matar o Batman. Ah, a cena do hospital já mostrou. Não, a cena do hospital já mostrou que ele tava no que se foda. Né? Total. Sim. Pô, a cena do... Não, todos, ele queimando o dinheiro, ele fazendo tudo é o que se foda. Ele é o agente do caos, né? Ele é um puro agente do caos. Tu sabe quando que eu percebi que esse personagem era a ênfase no que se foda? Quando ele falou a segunda origem diferente pra cicatriz na cara. Sim. Dele. Isso foi demais, cara. Quando ele falou na primeira vez, ah, meu pai queria que eu fosse feliz, tal e coisa, e me botou um sorriso na boca, caralho, mudaram completamente a origem do Coringa, que merda. Aí quando vai a segunda vez, ah, mas é que eu queria, minha mulher me traiu, caralho, a quatro. Pô, como? Mas não foi essa história que ele contou? Ele tá aí. Se fudendo, cara. Ele não. E aí depois alguém vira pra você e fala assim, tipo, mas eu não sei, qual que é a história verdadeira? Você fala, foda-se, velho. Ele se foda, é a história verdadeira, velho. Não interessa. Nesse momento, na minha mente, apareceu um interruptor com a palavra foda-se escrito e eu simplesmente liguei. Liguei o foda-se. Pronto, foda-se por que a cicatriz dele tá assim. Não, mas o Cavaleiro das Trevas, ele é um filme... assim, totalmente fora da curva, justamente porque a proposta dele é ser fora da curva. Cara, você tem um filme que aparece um vilão icônico, que nem o Coringa, e ninguém dá a menor importância, tipo, foda-se a origem dele, eu não quero falar disso, eu quero falar de outra coisa. Foi o primeiro filme do Batman que não apareceu os pais dele sendo mortos, cara. É, ele é o Batman, ponto, cara. Assim, vamos pra história, sabe? Tipo... É, principalmente porque já tinha aparecido no filme anterior, né? Não faria sentido nenhum aparecer de novo, né, porra? Não, mas... filme de super-herói geralmente tem essa, tipo, puta, quando o cara tá na pior, ele tem que relembrar a origem dele pra relembrar a motivação. Foda-se, é o Batman, caraca, velho. Bola pra frente. Boa. Essa é a maior força do filme. E, puta, tem uma sequência de cenas sensacionais. Aquela cena que não aparece o Batman, a cena das duas balsas. Sim, cara. Caralho, a cena das duas balsas é foda, cara. Cena das duas balsas. E eu moro numa cidade que o transporte de balsas é frequente, né? De Santos pro Guarujá aqui, você pega aquelas balsas de passageiro direto. Então, assim, e é muito parecido, inclusive, a balsa. Então você, puta, você pensou, caraca, cara. Sabe os negócios meio... E se e, sou e eu? Debate. E se sou eu? Eu já tinha explodido os caras faz é tempo, cara. E o pior é que no meio, nos dois, nas duas balsas, tinha um filho da puta do tipo, explode eles. Eu tenho a sensação que se alguém virasse a chave, ia explodir as duas balsas. Eu também tinha. Eu tinha a sensação que a balsa ia se explodir. Eu também acho que ia acontecer isso. Que o cara ia se explodir e não explodir o outro. Exatamente, a balsa que virasse o botão e explodisse. É. Mas eu acho que ia explodir as duas, só de sacanagem. Mas o mais legal é justamente isso, a gente não sabe, cara. Até hoje a gente não sabe, nunca vai saber, cara. Essa é a parte louca do negócio. Voltando numa cena que a gente já comentou, mas eu acho que vale a pena soltar um outro comentário, que é a cena do Coringa vestido de enfermeira saindo do hospital, batendo... O interruptor do detonador, porque o detonador parece que não tá funcionando, porque ele não tá vendo nada acontecer, então ele começa a socar. Isso é improviso, cara. Isso é improviso. E quando o troço explode, ele toma susto, aquele susto é de verdade. Que o bagulho explodiu mesmo, entendeu? Tipo... Isso é um cara tá no personagem de verdade. O cara tá... Não, o cara tava tão no personagem que tem um negócio que eu acho impressionante. Tem aquela cena em que o Coringa pega um dos Batman fake, né? Que aparece no começo do filme. Tortura o e cara. Faz um vídeo viral, né? E manda lá pra polícia de Gotham e tal, e não sei o que mais. Essa cena, por si só, eu já acho ela meio assustadora, pra caralho, né? Mas depois que eu fiquei sabendo que o Nolan chegou no Heath Ledger e disse: toma essa câmera, te tranca naquela sala com aquele extra ali e faz o que você quiser. Sério? Foi livre assim? Foi livre assim. Ele chegou no Heath Ledger e disse: toma essa câmera aqui, essa câmera normal, tal, câmera caseira, qualquer um tem. Vai naquela sala, se tranca com o cara lá, que já tá maquiado e amarrado, e te esperando, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. O Heath Ledger se dirigiu nessa cena. Que foda. Não é à toa que ele surtou depois, né, cara? Mas é louco, vê que o cara é louco, porque assim, você vê que ele é um monstro, né, velho? E ele se segura pra não ser um monstro. Então na hora que ele fica no cara, sei lá, say your name, você fica de repente ele, esse caralho, velho, esse cara vai tacar fogo no mundo, né, que é o que eu... A porra do Alfred fala, né, velho, boas pessoas só querem ver o mundo pegar fogo, velho, e puta que pariu, cara. Cara, e culmina, na minha opinião, com uma das cenas mais bem dirigidas de todos os filmes do Batman, que é aquela conversa final com o Batman de cabeça pra cima e o Coringa de cabeça pra baixo, cara. Puta, mas aquela cena é muito boa. Porque na hora que a gente vê pelos olhos do Coringa, a gente vê o Batman de cabeça pra baixo, porque a gente tá vendo a perspectiva do Coringa. Pode crer. É muito foda, cara. É bem representativo, porque o Coringa o Coringa é a antítese do Batman, né? Por padrão. Sim, ele é o oposto mas, do Batman. Nesse filme em específico, começa-se o filme com o Bruce Wayne falando aquela frase que ficou célebre, que o Batman não tem limites. Quer dizer, ele tá cada vez mais maníaco por controle, sabe? Ele acha que ele pode fazer tudo, que ele controla tudo, tá tudo na mão dele. A hora que ele quiser, ele resolve. E o Coringa é justamente pegar ele pelo, tipo, pegar ele pela invertida, sabe? Ele não consegue entender o Coringa. O Coringa não tem entendimento. O Coringa vai no fluxo, né, velho? O Coringa é aquilo que ele fala, meu. Eu sou o cachorro atrás do carro. Se eu pegar o carro, não sei o que eu faço, sabe? Tipo... E a prova de que o Coringa só queria ver o circo pegar fogo, ele só queria provar que uma pessoa num dia ruim pode... Virar o Coringa, né? Virar um Coringa é o que ele fez com o Harvey Dent. Sim. Porra, e o que falar da maquiagem do Harvey Dent? Aquilo, sim, porra... Uma pasta verde, cara, beleza. Sapateiro. Não, eu acho que... Vai merda, sapateiro. Vai botar chiclete de uva na cara da tua mãe, sapateiro. Aquilo é uma cara de duas caras. O que eu acho foda da parte do Duas Caras é que a construção do personagem do Harvey Dent, todos os virais que veio antes, do Eu Acredito em Harvey Dent, Uhum. Tipo, o próprio personagem no filme, sendo construído como aquele cara justo, aquele cara que vai doer em quem doer, não tem medo de se expor. O White Knight total. Mas que ele era conhecido dentro do departamento como duas caras, porque ele era da corregedoria. Sim, mas ele era justamente o trabalho da corregedoria ser meio duas caras, né? De você pegar dentro da própria polícia os bandidos, né, os corruptos. E ele sendo, todo ele sendo construído e aquela relação, e o próprio Bruce Wayne ali, tipo, naquele meio que triângulo amoroso, né? Ele com a Rachel e aquela sequência do... Não, Rachel, né? Com a monstrinha Gyllenhaal, né? É. Monstrinha Gyllenhaal. Puta que me pariu, velho. Quem que tava brigando por aquilo lá, velho? Na verdade, cara, pra que tiraram a Katie Holmes e botaram a Maggie Gyllenhaal? Na verdade, cara, tiraram a Katie Holmes porque a Katie Holmes era exigência da produtora. Na época ela era mulher de Tom Cruise. Podia manter, cara. Não, mas ela era muito ruim, cara. O Nolan odiou trabalhar com ela. Tá bom. Entendeu? Entendi. Assim, aí botou aquela mocoronga da Gyllenhaal. Que é uma atriz melhorzinha, né? Não, ela é uma puta atriz. É feia, mas é a melhor. Não dá pra negar. É feia, mas é bonita. É feia, mas é boa pessoa. É feia, mas é legal, né? E aí, ela é bonita? Não, ela é legal. Cara, o que me impressionou no arco da história do Harvey Dent é como é que eles montaram o arco pra ele ser literalmente o Cavaleiro Branco de Gotham. Sim. O incorruptível. Aquele em que podemos confiar. Eu confio em Harvey Dent. E não só isso, né? O próprio Bruce Wayne investiu dinheiro, fez aquele jantar gigante. Não, o próprio Bruce Wayne decidiu num certo momento que ia parar de ser o Batman pra poder deixar o cara trabalhar em paz. Não, eu não assim, sei, na verdade... eu vou ser sincero com vocês, eu não gostei muito do personagem Duas Caras nesse filme, cara, realmente. Porque assim, apesar dele ter provado a teoria do Coringa, que um dia ruim transforma qualquer pessoa num maluco, eu acho que pelo que foi mostrado antes, ele era íntegro demais pra deixar isso acontecer. A mesma então, coisa... Mas sabe o que eu acho, Matheus? Eu acho que é o seguinte, ele, não é que ele era íntegro demais, eu acho que ele tava sempre num limite, entendeu? Então, deixa eu terminar. Então, só nos quadrinhos, o Duas Caras tinha um problema de dupla identidade desde que ele era criança, né? E isso faz ele ficar maluco depois que a cara dele é queimada com ácido. Eu acho que eles poderiam ter trazido um pouco disso pro filme. Eu acharia mais crível se isso aparecesse um pouco no filme do que essa virada meio brusca que acontece, né? Sem isso. Ah, é que assim, tá bom, é justo. Eu acho que o Cavaleiro das Trevas... Ele mostra, na verdade, que esse Batman, nesse universo do Batman, nada é aquilo que a gente vai esperar. Porque o Batman se torna uma entidade, esse Batman é uma entidade completamente diferente do Batman que a gente conheceu dos quadrinhos. Então, o leitor de quadrinhos e o espectador civil, né, que ele tava em pé de igualdade ali. Porque o Coringa, o Coringa era totalmente diferente do que a gente tava esperando. O Batman é um Batman completamente diferente do que a gente tava esperando. Você tinha participações de personagens que não eram tão importantes, que tem participações decisivas. O Lucius Fox... O próprio Harvey Dent. O Gary Oldman, o Gordon também. O Gordon... Se você parar pra pensar, o Gordon é o verdadeiro herói de ação desse filme, cara. Sim, a cena em que o Gordon deixa de ser comissário e passa a ser o chefe da polícia é sensacional, porque tá lá o... Você quer dizer que ele deixa de ser tenente e passa a ser comissário. Isso, ele passa a ser comissário, chefe, intendente da polícia, né? Aí tá lá o Coringa na celinha dele... Batendo palma pro espetáculo, cara. Aquilo também foi improvisado essa cena. Foi improviso também, cara. Aquilo foi de fuder. Que todo mundo olhou pra trás, que ninguém tava sabendo que o porra do Heath Ledger ia fazer isso. Quando ele começou a bater, todo mundo olhou pra trás pra saber o que ele tava fazendo. Ele tá lá. Puta, caralho. Não tem mais o que se falar. Esse filme, ele assim, ele entra num outro patamar. Ele levantou não só os filmes do Batman, mas pra todo qualquer filme de super-herói pra outro nível. Não, ele baixou, ele botou o sarrafo lá em cima, lá cara. No alto. Cara, cagou na boca do Superman, né, velho? Porra. Lá no alto, cara. E, porque além de tudo, se você tirar o Batman, ele é um bom filme, cara. Ele é um bom filme por si só. Ele não é só um bom filme do Batman. Ele é um bom filme. Ele é tão bom filme. Esse sarrafo só foi suplantado com os Vingadores. Eu acredito que não foi suplantado pelos Vingadores, cara. Ele é um filme tão bom que minha mãe viu e gostou. Olha aí. A minha mãe viu, a minha mulher viu, o meu cachorro viu, mas eu não vi. Mas é muito bom. Minha mãe só gosta de filme artístico, Woody Allen e os do caralho e tal. Ela viu esse filme e gostou, cara. Gosta de filme bosta, né? Woody Allen é bem filme bosta, né, cara? Nós temos que encerrar com um filme que, na minha opinião, é metade bom, metade ruim, que em 2012 viemos com o quê? Com Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ou The Dark Knight Rises. É melhor do que do Cavaleiro das Trevas Levanta. Porque ele estava deitado eternamente em Pierce Splendid. Eu também achei o filme meio a meio, tem coisas muito legais, tem coisas que eu achei bem forçadinhas assim, mas ele rendeu, pelo menos pra mim, uma das melhores frases que eu já ouvi no cinema, cara. Qual foi? Foi o seguinte: o cara descobriu que o Bruce Wayne é o Batman e vai falar pro Lucius Fox que quer uma grana, porque senão ele vai caguetar. Sensacional essa parte. O Lucius Fox, ou seja, Deus em pessoa. Deus. Morgan simplesmente prima. Chega pro rapaz do financeiro e fala assim: então, você está me dizendo que um dos homens mais ricos, poderosos, influentes do mundo sai por aí de noite fantasiado, batendo em bandido. E é esse cara que você quer chantagear. Boa sorte. Caralho, véio, isso aí eu dava pirueta na cadeira, velho. Eu dei pirueta no cinema quando ele falou isso, cara. Tipo, ah, você descobriu que é o Batman? Parabéns, velho. Tenta aí a sorte então agora, sabe? Mas você sabe o porquê dessa cena, né? Porque, obviamente, nerd é uma raça desgraçada, né? Porque o pessoal tava muito de mimimi, tava reclamando muito, porque assim... Ai, desculpa, gente, desculpa. É... Não é desse, é no do Cabelo das Trevas. É, eu tava achando isso. Mas é foda do mesmo jeito. Não é no Rises. É no Rises. Não é porque é o cara que o Corinthians quer matar. Então, mas por que que ele tava nem falando... Nem isso serviu esse filme. Ah, mas tudo bem, a frase é foda do mesmo jeito. Mas você sabe que essa cena surgiu por conta de muito mimimi na internet, do pessoal falando: porra, mas o Bruce Wayne começa com um monte de tecnologia experimental da Wayne Tech, ninguém vai se ligar dentro da empresa que tá saindo dinheiro de um departamento abandonado. Uhum. Aí, tipo, eu vou dar uma resposta rápida pra vocês, galera. É. presta atenção aqui no minuto. Presta atenção, né? Aí o que que acontece? Novamente temos o elenco estelar. Christian Bale voltou, Michael Caine voltou, Gary Oldman também, Deus voltou. E aí começaram a vir as novidades, né? Tom Hardy como Bane. Cara, fora o filme certo que ele falou desse jeito. Vocês não entenderam nada, né? Nem eu quando vi o filme pela primeira vez. Não, mas o Tom Hardy, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas ele teve que fazer uma dublagem diferenciada depois. Porque é claro que depois que grava, é lógico, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe que eles dublam eles mesmos nos filmes, né? Porque não dá pra as pessoas conversarem enquanto voam, né? A queda livre. Mas eu me lembro que o Bane, por exemplo, ele precisou fazer uma dublagem diferenciada mesmo, porque não dava pra entender o que ele falava, né? Mesmo com a primeira dublagem. Né? E com o seguinte... Exemplo de filme... Era mais ou menos... Era tipo... Era mais ou menos assim que se entendia o Tom Hardy tentando falar daquela porra. Do mesmo jeito que sacaneiam a voz do Christian Bale como Batman, é a do Tom Hardy como Bane, né, também. Pior que é. Mas eu gostei desse jeitão Bane militar, assim, sabe? Cara, eu adorei o Bane. Eu adorei o Bane... Até o momento que ele virou capanga. Foda. Cara, é porque você não entendeu. Aquele não é o Bane. Aquele é o Ubu. Exatamente. Exatamente. Eles só trocaram o Ubu, cara. O Ubu, o empregado lá, guarda-costas do Ra's al Ghul. Ó, só pra você ter uma ideia, a função do Bane seria a mesma daquele cara que faz, que o Ken Watanabe faz no Batman Begins. Sim. Ele só é o rosto da operação. Sim. Ele não é quem mexe as peças. Porque o Bane nos quadrinhos, ele é foda pra caralho. O Bane dos quadrinhos é o Bane da primeira metade desse filme. Não, não é. O Bane dos quadrinhos assim é muito mais foda. O Bane nos quadrinhos, cara, é um sujeito que nasce na prisão, condenado pelos crimes que os pais dele cometeram. Ele não teve nada a ver com isso. Nossa, justo. Deixam ele 20 anos na solitária. É uma cadeia na América do Sul. É, Santa Prisca. Lógico. Santa Prisca. É, deixam ele, bem é dura. Deixam ele 20 anos na solitária. Solitária. É tipo Cuba, né? Sabe? Sobrevivendo, comendo rato, caranguejo e o que a cela dele enche de água toda noite. Né? Porra, caranguejo? Tá reclamando o quê? Na solitária. Oxe, cara. Caranguejo, e aí, quando... Para, caranguejo. Guizão, peraí, Guizão. Caranguejo cru. Caranguejo que o mar trouxe. Não é caranguejo feito na manteiga, porra. E aí, quando libertam ele da solitária, ele mata metade dos prisioneiros e mais a outra metade dos guardas com as próprias mãos e foge. Não, mas peraí, essa é a história oficial do Bane? É a história do oficial do Bane, dos quadrinhos. Eu sempre tive a impressão de que o Bane era magrinho e usava aquela coisa, aqueles venenos loucos lá pra ficar fortão. Não, ele já era foda pra caralho antes de tomar veneno. Ele já era forte. O veneno era pra transformar ele no Hulk. Entendi. Pra ficar ignorante. Pra ficar ignorante. Além de tudo, ele ainda era um gênio tático, cara. Porque isso, ele é isso que eu ia comentar. Ele ainda ficou atormentando o Batman durante meses antes de realmente ele enfrentar pessoalmente o Batman. Pra você ter uma ideia, o Bane, ele foi criado pra ser um espelho sombrio do Doc Savage. Entendeu? Sim. Então ele o Doc Savage era o ápice do ser humano. Ele seria uma versão corrompida, né? Isso. Uhum. E, cara, ele é totalmente foda. Eu recomendo muito fortemente A Queda do Morcego pra você entender qual que é a tática do Bane. Mas voltando ao filme, estamos nesse arco foda, mostrando um Bane foda. Não tão foda quanto os quadrinhos, tudo mas bem, Matheus. Melhor. Mas ainda assim muito foda. Um Bane que, comparado ao Coringa do Heath Ledger, estava tão foda quanto. As pessoas, pelo menos até metade do filme, não estavam reclamando da ausência do Heath Ledger. Certo? Ok, beleza. Eu achei ruim a ausência de explicação de onde estava o Coringa. Sim, ok. E me entra a porra da Anne Hathaway. Pra quê? Que, convenhamos, é o alívio cômico do filme, né? Aliás, é só pra ser o colírio, né? Desculpa, é só pra ser o colírio. Desculpa. Quando você fala, entra a Anne Hathaway e você fala pra quê, eu só respondo uma coisa pra você. Eu e Rony Fon. Significa. Ah, Facas, vai pro inferno, Facas. Significa. Não, Facas, não. Anne Hathaway nunca é demais, nunca tá errado. Eu não tô falando que ela não é bonita, eu tô falando que não faz sentido ela aparecer na trama. Cara, mas é que tá. Isso você tem que entender, que a história do Batman do Nolan, ela não é exatamente aquela história padrão, ela não tem que ter sentido na trama. Calhou dela tá por ali, cara. É uma coisa paralela. Cara, mas eu não sei, cara. Eu achei que assim, a gente veio de dois roteiros maravilhosos, que foi o Begins e o Dark Knight. Mas pra que entende? Cagar no roteiro do terceiro? Mas você entende que é o roteiro do Begins não é maravilhoso. Não. Mas é bom. Mas é bem... Não. Mas é amarradinho. Batman Begins, assim, ele é um filme que ele melhora muito de qualidade por conta do Dark Knight Rises. Porque ele é muito, muito coerente com o Begins. E outra, você tá vindo de um filme 10-10. Era muito difícil você conseguir outro filme 10-10 na sequência. Não, assim, mas pensa bem, cara. Eu comparo essa tarefa do Dark Knight Rises a, tipo, fazer Retorno de Jedi depois do Império Contra-Ataca, sabe? Que é um puta filme cabuloso. E é um filme bom, muito bom. Só que, cara, ele veio. O antecessor dele é excelente, cara. Então ele perde um pouco. Tipo, ele tem algumas falhas que, como o nível é muito alto, grita. Sabe? Tipo, se fosse um filme médio, se fosse um filme da Marvel, ninguém ia dar a mínima. É tipo o Poderoso Chefão 3, né? Que é bom, mas comparado com o 2 e com o 1, ele perde, exatamente. Né? Então, assim, logo que saiu a trilogia em DVD e tal, eu fiz questão de comprar e tal. Ganhei de Natal. E eu assisti os três, pô, na você sequência. Você comprou e ganhou, que bosta, hein, velho? Não, você vê? Tive que trocar, né? Cara, e assim, você vê os três na sequência, o trabalho é muito coerente. E você vê que quem sai realmente da curva, daquele universo mesmo, é o Cavaleiro das Trevas. Porque ele não tá relacionado com a história da Liga das Sombras. É uma história que funciona sozinha. Sim. Uhum. É ótimo. Entendeu? É uma história que funciona sozinha. Você não precisa. Mas então, cara. Tem antes e depois. Sim, a todo enredo geral, sim, mas, por exemplo, a Selina Kyle, cara, ela tá vendendo a alma, velho, pra conseguir um jeito de limpar a ficha dela. E a única pessoa que sabe quem que ela é o Batman, porra. Sim. Sabe? Aí ela tá fazendo o mundo inteiro, tá vendendo o Batman pra poder limpar a ficha dela, não sei o quê. E a única pessoa que sabe quem que ela é e o que que ela fez é a porra do Batman. Não, mas na verdade, essa história. O arco da Mulher-Gato se trata do quê? Se trata do poder do mito do Batman. Que é essa história do Cavaleiro das Trevas, ele em Rises, o arco se fala, na verdade, não do Batman como uma ideia, né? É aquela história que qualquer um pode ser o Batman. Uhum. Não é só o... Tanto o... que me botam aquela porcaria daquele Robin, né? É, tanto que o... aquilo, eu entendo... eu entendo ele aparecer como Robin... como mais um easter egg que outra coisa, sabe? Mas ele, assim, ele é muito... É totalmente diferente. É um animal completamente diferente. Eu sei que o Batman... É um frio, velho, a hora que você falou do Robin, velho. Dark Knight Rises foi um filme que, quando eu assisti a primeira vez, eu gostei. Quando eu assisti a segunda vez, eu gostei. E quando eu assisti a terceira vez, eu ainda estou gostando. Já viu o entusiasmo baixando, né? É, porque, cara, depois que você assiste depois da primeira vez, você não consegue ignorar os erros do filme. Esse filme tem erro pra caralho. E tem a pior cena de morte da história, né? Tem, nossa, tem. Nossa. Porra, a mulher que ganhou o Oscar, como é que ela caralho, faz isso, cara? Velho, que aquilo... Não, aquilo ali, alguém virou pra ela e falou assim, ó, duvido. Isso aí ela tava no bar com os amigos, velho. Ela tava no bar com os amigos e ela tava lendo o roteiro pros amigos. Ela virou e falou assim, cara, eu vou morrer assim e tal, depois de uma frase, não sei o quê. Alguém deve ter falado, cara, eu duvido que você faz do jeito mais ridículo possível. Foi um desafio, né? O que que você me dá se eu quiser? Ah, eu te dou, sei lá, um mês na minha casa de praia, sei lá, qualquer coisa assim, velho. E ela fez, cara, a morte mais ridícula que ela pôde fazer na vida dela, cara. Cara, parabéns, Marion Collardi. Cotiarra. Você entrou pra história do cinema... como a pior morte do cinema. Cara, Deus, para, Batman, uma salva de palmas para ela, merece uma salva de palmas. Se 66 não conseguiria fazer uma morte tão ruim daquele jeito, velho. Uma salva de palmas pra essa mulher, puta que pariu. Porra, mulher ganhadora de Oscar, como é que me faz isso, cara? Já tinha ganhado o Oscar, cara, né? Nem ganhou depois, hein? Não, isso se chama atuação a caralha. Entendeu? Considerações finais, fazer uma enquetezinha, mais uma das enquetezinhas rápidas, só pra encerrar o papo com jovialidade. Facas. Sim. Melhor Batman, dos atores todos, quem fez o melhor Batman? Adam West. Porra. É o meu também, mas tudo bem. É uma adaptação mais fiel. Mais icônica. Mais fiel, inclusive. Guizão. O Christian Bale enquanto Bruce Wayne. Eu achei o George Clooney é um Bruce Wayne melhor, mas tudo bem. O Bale é melhor Bruce Wayne mesmo. Matheus. Márcio Seixas. Ah, mas isso aí é concurso, ele foi todos os Batman. Tá bom, tá ok, tá certo, tá errado não. Filme favorito, Facas? Cara, da Cavaleiro das Trevas, né, cara? Dark Knight, né? Acho que isso é óbvio, né? Essa pergunta é um pouco... É pouco esdrúxula, né? Apesar que eu tenho, assim, a trilogia toda do Nolan, eu considero ela muito boa, mas o Dark Knight, ele é sensacional. Ele é impressionante, cara. Ele é impressionante. Concorda, Guizão? Concordo. Concordo também, Matheus? Concordo. Então pronto, matou. Dark Knight é o melhor filme, Adam West é o melhor Batman... O Marco Seixas é o melhor dublador. O melhor dublador. Melhor Bruce Wayne ou Christian Bale, né? Já definimos, porque aquela cena que ele leva os dois modelos pra tomar banho no hotel. Oh. O chafariz do hotel. Aí o cara vai reclamar com ele e falar: é, elas estão tomando banho num lugar impróprio. Ah, quanto que é? O quê? A conta? Não, o hotel. Tá bom. É muito chique em escarpa, sabe? Você tem que esbanjar um pouco de dinheiro. É? O senhor Wayne, né? E novamente é o Michael Caine, porque afinal de contas é o melhor treinador de futebol da história do cinema, dizendo pra você que você tem que parecer mais um ricaço e menos um troglodita. Querido André Facas, foi mais uma vez um prazer enorme brincar com você, estar com você. Foi um prazer, foi bom pra você. Antes de você mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai e pra Xuxa, faz um jabá final aí pro quadrinho. Se vocês quiserem acompanhar mais o meu tostão da minha voz, mais de quadrinhos de forma geral, cultura pop, filmes, as resenhas, a gente fez uma sequência boa do Batman aí, falando inclusive no dossiê do Batman, falando bastante da trilogia do Nolan. Vai lá no quadrinho.com.br, você acha a gente no Twitter, @quadrim, no Facebook, no facebook.com/quadrincast, ou no e-mail quadrincast@quadrinho.com.br. Mas, excelente, se você quiser ainda acompanhar mais episódios da iniciativa, se você não cansou do Batman como a gente, você vai lá, não vai ter um post aí em dezembro, dezembro inteiro, no quadrinho fixo lá, que ele vai agregar todos os links da iniciativa, que esse ano vai tratar do Batman. Então, de uma galera se misturando, falando, diversos podcasts, falando de vários assuntos relacionados ao Batman, que faz 75 anos esse ano. Uhum. Então, vai lá e confere, se você não, né, até pra facilitar pra todo mundo, vai lá, acessa, você vai pra todos os podcasts, comenta, conhece outra galera, então a galera do próprio podcast vai fazer essa miscigenação aí, todo mundo participando de todo mundo, e vai ficar bem bacana. Muito bem, muito bem. Guizão, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o senhor, como grande amigo meu, fez o favor de aceitar o convite para essa gravação no mesmo dia da gravação. Sim, eu fiz essa sacanagem com o Guizão, porque os outros dois putos tiveram tempo para se preparar para a pauta, mas o Guizão, por conta de um dos outros convidados que eu tinha furar, eu tive que emergencialmente pedir ajuda pro meu querido amigo Guizo, mas eu sabia que o senhor estaria apto a esta contenda. Então, antes de mais nada, muito obrigado por esse favorzaço que você me fez. E, por favor, faça lá o jabá para aquele cast que é grande coisa, sim. Imagina, eu que agradeço. É claro que, mesmo que eu me preparasse como Batman, né? Se preparasse... Quer o esquema que eles falam? Que Batman preparado enfrenta até o Galactus. Pois é, óbvio que eu não sou uma assumidade aqui de quadrinhos como os três presentes aqui, além de mim. Mas eu espero que minha participação tenha sido boa, apesar de não ter sido grande coisa. E se você quiser ouvir assuntos variados, assuntos do cotidiano, desde tempos da escola até um guia de sobrevivência à Rússia, acesse www.grandecoisa.com.br, um podcast quinzenal que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Eu vou reiterar mais uma vez, ouçam o episódio do Guia Definitivo da Rússia, que é foda para caralho. Zapoi. Teteus, o senhor, como exímio participante aqui do Paranerdia, está, claro, obviamente mostrando a todos o quão especialista em quadrinhos vossa senhoria é. Em breve, Quadrinhossauro votará, né? Quadrinhossauro volta em breve com vídeos e texto. Sim, depois que o senhor retornar da sua vida particular, né? Depois que sua vida particular parar de sacanear sua vida pública, como assim dizer, né? Botar as coisas nos eixos. Mais uma vez, cara, obrigado por você ser esse grande amigo que por você nada, é. Por nada, cara. Qualquer negócio é só chamar. Eu sei que quando eu preciso falar de alguma coisa de quadrinhos, primeira pessoa é meu quadrinhologista de estimação que me vem à mente. Bom. Conversar sobre quadrinhos, pra mim, não é obrigação, é prazer. E com essa, senhoras e senhores, ficamos por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching virus.